Resolução seria as previsões pessoais que você pôs lá, não? É resolução. Sim, então a gente já vai falar. Vai. Ah, vai ter previsão, pessoal? Ué, você pôs na sua lista, cara. Tem Você vai pauta? Não tô com a fazer. pauta, não. É que eu pensei que pessoal Tá no era grupo lá. sobre vocês, mas não, pessoal é sobre nós, né? É nós Como mesmos. assim sobre vocês? É tipo, o Diego vai ter um filho, tá ligado? Ah, um prevê sobre o outro. Não, mas não é É. isso. Não, sei lá, eu acho que é um bagulho meio aberto no final, talvez. É que não são muitos tópicos, né? Eu tava vendo, os tópicos são poucos. Tem 7 tópicos na sua lista, cara. Não são tão Tá no poucos. grupo, Fábio, os É que você tópicos, se pôs você quiser. livres no final. Ah, tá. E tem um aqui que eu também não sei se é um tópico, que é Diego no Brasil, mas enfim. Vamos. Isso não é um tópico, é só pra prever se eu vou mesmo ou não. Pessoal, começando aqui mais um podcast, não tem como dar errado. E eu, seu host de sempre, o vidente Gustavo VC, estou aqui com o tarólogo profissional Pai André. Fala pessoal, beleza? Na minha esquerda, antes direita, o astrólogo Fábio Vilela. Boa noite, boa noite. E nosso correspondente internacional, diretamente de Nova Zelândia, a modelo e atriz Diego Querobão. Porra, cara. Modelo e atriz? E aí, galera, como é que tá? Começamos então nesse podcast em que preveremos. Eu acho que essa palavra não está certa. Mas enfim, faremos as previsões do ano de 2022. Lembrando que a gente está no dia 14 de janeiro. É isso aí. Pessoal, eu não falei pra vocês, mas eu tenho até um tarô aqui do lado. Eu comprei exatamente pra isso. Faltando uma carta. Não, faltando não, você tá rasgado. Então tá marcado. Eu vou abrir então duas cartas aqui pra gente no final, só pra gente ver como é que vai ser o ano. Beleza? Beleza. Gustavo, preveremos estar correto. Ele é o futuro do presente do indicativo. O verbo prever. Um pouco de cultura nesse podcast. Informação. Eu já sabia que você ia dizer isso. Boa previsão. Boa. Eleição, será que a gente já começa nas eleições? Eu acho que é muito cedo, né, pra começar com esse tópico direto. O que que tu acha? Deixa eu acho que pro final ou pra agora? Eu acho que eleição e Copa do Mundo a gente pode deixar pro final. Tá. Porque eles eu vão já acontecer no sabia final que do ia ano. dizer isso. Primeira eleição. Tá bom, eu já fiz essa piada, né? É, não, é verdade. Eu sabia que você ia falar isso também, mas vai lá, continua. Mas a gente começa com qual aqui? Com pandemia? Pode ser, a gente tá com o Fábio aí com testando positivo pro Covid, a gente já tem até no nosso meio assim uma pessoa preenchendo a cota de infectado no cast. Convidados, né? O que, sinceramente, eu tava até achando estranho que ninguém que a gente conhecia tava infectado, cara. Porque não, calma não é aí. Possível, cara. Ninguém estatisticamente. Diagnosticado, né? Ah, sim. É, pode ser. A galera tudo tá com gripe, né? Tá todo mundo pegando, só ninguém sabe o que é. Mas tá, né? Cara, sobre a pandemia, o que a gente pode prever sobre a pandemia, Diego? Cara, pode prever que ela vai continuar aí por um tempo. Acho que esse ano, a previsão, aliás, pergunta, é só sobre 2022 ou vai pra mais longe que sua previsão que a gente tá fazendo? Talvez você pode se estender se caber na conversa. Tá, não, eu acho que pelo menos por esse ano não acaba, não. Vacina, né, cara? Vai continuar tomando vacina a cada 6 meses e é isso aí. Então, a parada é que a pandemia não vai acabar nos próximos, sei lá, 3 anos, 4 anos? Não vai acabar, tá ligado? É, só que, tipo, o que eu quero dizer é, tipo, basicamente, ela vai diminuir muito, né? Ela vai diminuir muito e, tipo, vai praticamente cessar. Eu acho que nos patamares que está agora, ela não tá, tipo, preocupante ou está. Não sei. Eu acho que agora ela está preocupante pela quantidade de casos, né, que tá tendo. Mas eu acho que a partir desse ano a gente vai começar a normalizar isso. Mas já não tá, gente? É, não, mas no sentido de todo mundo tá sendo vacinado e aí, por exemplo, eu peguei e não senti nada, absolutamente nada, uma dorzinha de garganta só, por 2 dias. Eu tô um pouco preocupado, na minha opinião, assim, eu acho que vai diminuir, mas eu tô um pouco preocupado com as variantes. É, o Covid vai ser a nova gripe, né, cara? Vai ficar evoluindo, vai ter vacina, até um ponto que uma hora talvez fique tão fraco que pare, tá ligado? Que a galera só aceite, toma, pegar, e é isso aí, segue a vida. Mas já tá diminuindo, pelo menos aqui também, se falava todo dia, ó, quantas pessoas doentes por dia, ninguém mais tá nem aí. É, não é que tá diminuindo, mas o pessoal tá normalizando um pouco, né? Eu, o André até que me passou essa... Covid. Ah, não. É, como foi? Não. O André me deu uma dica aqui de um podcast no Spotify que chama Paciente 63, que fala um pouco de pandemias, né? E suas variantes, inclusive. E isso daí pode ter preocupado um pouco o André, né, André? É, mas é, exatamente por quê eu falo de variante? Porque as variantes surgem quando as pessoas não se vacinam. Que é o caso da África, né? Onde surgiu a Omicron. Então, mas eu acho que a gente não pode associar com a África. Eu acho que é errado isso. Eu já vi em alguns lugares que a gente tem essa ideia errada. Ah, porque é na África. Na verdade, talvez não tenha surgido lá. É porque lá é o continente que menos vacinou. Eu assisti a última live do Atila. E na última live ele falou que antes, não sei que país da África, acusar que tem essa nova variante rolando por lá... A Dinamarca pegou 2 casos de Omicron, um vindo do Catar e o outro vindo da Holanda, antes da África anunciar que tinha essa variante. Cara, você falou que as variantes surgem quando não se vacina, mas também não surgem variantes novas quando tá vacinado e infecta a pessoa vacinada e cria resistência? Eu tô ficando louco. É. Não sei. Eu também não tenho... Eu não vou assinar aqui o negócio com 100% de certeza, mas o que eu sei é que é mais fácil a gente ter um maior número de transmissão sem as pessoas estarem vacinadas. Sim, sim, porque vai ter mais gente infectada. Isso. Então, qualquer infectado pode rolar a variante, mas quando não se vacina, infecta mais. Sim, acho que tem mais chance, faz sentido, tem mais chance de criar novas variantes. Mas se infectar a gente que foi vacinado também é um problema até maior, né, porque... Vai evoluir para ficar imune à vacina. É, cria resistência. É isso, cria resistência ao vírus manipulado lá da vacina. Exato. Cara, mas eu acho que eles vão parar de falar da Covid. Não, uma hora. Bom, tipo, parar que eu digo, dar uma diminuição rigorosa, assim. E eu acho que vai acontecer lá pro meio do ano, assim. Eu acho também quando essa onda de Omicron passar. É, mas... O problema é, onda do Ômicron? Como é que passa essa onda de Ômicron? Passa quando tiver tudo bem ou passa quando surgir a nova? E aí não é mais Ômicron, é Ômega. Eu acho que só vai parar ou diminuir mesmo quando eu tiver algum remédio, não só a vacina. Porque aí, tipo, se a pessoa pegou mesmo com vacinada, toma o remédio, já era e tá curado. Aí eles param de falar porque já não é mais importante, porque aí não morre mais gente. E vocês acreditam na possibilidade de outra doença surgir? Cara, só questão de tempo. Eu acho que mais nenhuma... Por exemplo, a gripe espanhola foi devastadora. A Covid foi bem menos. A próxima que vai ter vai ser bem menos de novo. Então eu acho que a tendência é sempre diminuindo. Pode ser, pode ser. E já puxando o assunto, quem que você acha que é um famoso que pode morrer aí em 2022? Cara, polêmico. Eu acho que esse é o ano do Keith Richards. Diego todo ano, né, Diego? Diego insistindo no Keith Richards. E não, talvez o ano foi o ano foi, eu acho que da última vez que a gente falou foi o Fábio que falou do Keith Richards. Ah, ele errou, né? Errou. Vendo que a bola de cristal não tava tão polida aquele ano. Ah, já vou falar, já vou reservar o Keith Richards pro ano que vem pra mim, viu? Beleza, mas esse ano é meu. Tá bom, tudo bem. Posso falar o meu? Pode. Pode. Bom, beleza. Pra mim, vai acontecer um assassinato, tipo, de algum marido ou a mulher vai assassinar o seu cônjuge. Alguma coisa assim. Entre famosos. Nossa, cara, de 7 bilhões de pessoas, alguém não, não, entre famosos, eu digo. Vai ter algum assassinato entre famosos com o seu cônjuge. Cônjuge? Tá. Mas a gente quer nomes, né, cara? É, exatamente. Então, porque e aí, famoso? Defina famoso. É isso que eu ia falar. Super famosos, tipo Angélica e Hulk? Ou famosos, tipo, alguém que eu não conheço? Não, famosos, tipo, do mesmo nível dos famosos que entram no BBB. Ah, pode ser? Então manda tipo, então dá nome. Ah, não. Meio eu baixa, não sei. Né? É não, muito, a régua tá muito baixa. Ah, não, porque é, pelo amor de Deus. Eu não conheço... 10 SBBBs. Cara, eu prevejo que esse ano vai chover em algum momento, porra. Eu não tô falando que é ex-BBB. Eu tô falando, tipo assim, famosos no nível de pessoas que entraram como famosos no BBB. Por exemplo, a Carol Conká, o Nego Di, esse nível de fama, tá ligado? Então, o Projota, então vai ser esse nível do de BBB. Fama. Assim. Mas assim, o Projota... Você não entendeu nada. O Projota era o mais famoso disparado dos que entraram no BBB. Não, mas aí, Gustavo, você vai ter que botar um filtro aí. Vai ser brasileiro ou gringo? Não, não. Calma aí. O Gustavo vai fazer o negócio mais aberto possível. Seja muito mais específico que isso, Gustavo. Pelo amor de Deus. É muito mais específico. E não, mas, tipo, de idade. Tá, eu vou aumentar então. Posso aumentar um pouco o nível de fama? Aí tudo bem? Não. Mas eu entendi que é brasileiro e que tem que ser uma fama alta. Não, assim. Mas você quer ser específico? Sim. Então, ah, não, não. Você acha que o Projota não é famoso? Famoso é pra caralho. É famoso. Você acha que a Carol Conká não é famosa? Famosa. Nunca tinha ouvido falar. Eu não conhecia a Carol Conká. Pô, ela canta a abertura da novela Malhação. Eu não conhecia também, mas eu considero famosa, mesmo antes de eu conhecer. Ela canta a abertura da Malhação. Que isso? Eu, sei lá, eu parei de assistir Malhação quando era o Charlie Brown. Ó, famoso também. acima de um milhão no Instagram, tudo bem? Então você tá dizendo pode que ser? Alguém do Instagram com mais de um milhão de inscritos vai não, matar não, o parceiro. Calma. Eu tô falando que esse nível de fama, não, assim, de mais de um milhão de Instagram. Pode determinar pelo nível de fama, fala pelo menos a área que a pessoa trabalha, vai. Ou é cantor, ou é ator, a área? Ou é... É artista, né? Assim, artista. Mas assim, é tipo... O cara que realmente coisa. Ganhar a previsão, né? A qualquer coisa. Não é uma previsão fácil de acontecer. É uma previsão que esse ano, por exemplo, não aconteceu. 2021. O assassinato vai ser cometido por alguém famoso também? Tipo o Luciano Huck junto com a Angélica? É, o Gustavo tá querendo dizer que o Luciano Huck vai matar a Angélica. Então isso. Os dois são famosos. Mas se a Angélica matar o Luciano Huck, tá tranquilo também. Um famoso vai morrer por conta do... Ih, cara, o cara não sabe nem o que tá prevendo. Vai dar uma polida. Não, mas não faz sentido essa previsão? Tipo, é muito absurda? Não acho tão absurda. É, parece que o Tayoki era famoso. Agora, eu vou fazer um questionamento. E vocês vão entender. E se o casal se tornar famoso porque ocorreu o crime? Tipo a Elise e Matsunaga. Exato, pode ser. Esse é o Daniel. Aí o Gustavo vai querer assumir a. Ah, não, a mas aí também do... pode contestar. Não, não. Era o famoso nível 1 milhão de inscritos no Instagram. Cara, eu acho que a sua profecia tá inválida. Você tem que repensar ela e falar de novo. É, exatamente. E o tópico é personalidades ou artistas que vão morrer. É, não. Tá. Então, eu posso fazer essa nas previsões livres, então? Eu posso não, fazer porque eu já tenho o meu. O meu vai ser o Clint Eastwood. Olha só. Pode ser, tá velho. Tá velho. Quantos anos ele tem? Segundo a Wikipedia, ele nasceu dia 31 de maio de 1930. Ou seja, ele vai fazer 92 Caralho, anos. Ele tem boas chances. Ele é famoso. Outro que eu pensei foi o Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador da Praça Caralho, é Nossa. Verdade. Não sei se ele ainda apresenta até hoje, eu não sei se ele ainda tá no. Não, ele ainda apresenta, ele não vai morrer não, pô. Ele é apresentador. Cara, mas ele pode morrer, o ponto todo é a previsão. Exatamente. Eu, por exemplo, não iria prever que o Cucu morria. E se tivesse previsto, tinha ganhado dinheiro, hein? Ah, pois é. Aí. Por que que iria ganhar dinheiro? De que forma? Fazer uma aposta. Fazer uma aposta? Fazendo aposta esportiva? Eu tinha esquecido de falar um nome nas últimas previsões, que era o Kirk Douglas. E ele morreu um ano depois. Eu teria errado o ano, porque ele tava com 102 anos. É o pai do Michael Douglas. Ah, mas porra. Ah, mas aí... Isso é a mesma coisa que falar que o famoso vai morrer. O que é isso? Mas ele era muito famoso, gente. Ele fez o Spartacus. O Kirk Douglas era tão famoso quanto o Michael Douglas. Outro que eu ia dizer, mas eu não acredito que vai morrer, não. Ele não vai morrer porque eu acho que ele ainda tem mais uns anos pela frente, que é o Tony Tornado. Tony Tornado? Ele tá com 91 anos, mas ele tá muito bem, ele parece que tem 70 anos. Tony Tornado? Ah, tá. Cara, não envelhece, né, cara? É que o André também, não. Ele não tá indo em surpresas, ele tá indo os mais velhos possível. É, ele procura os atores mais velhos. É, não, exatamente, tô indo na segurança. No Sportbet já tá como 1.2, 1.3 no máximo. É, exatamente. Não, e a mãe do Tony Tornado tá viva, o que é impressionante. Então eu vou na mãe do Tony Tornado. Mas ela não é famosa, porque eu não tenho o nome dela aqui. É claro que chama, ela chama a mãe do Tony Tornado. É, pois é. Ah, não, ela já morreu. Nossa. Fudeu, aí desandou. Nossa, que surpresa, hein? A mãe do cara de... Nossa, ela só tinha 102 anos, também. Caralho, como é que pode morrer a tão mãe cedo? Do cara de 92 anos. Morrer tão jovem, a vida inteira pela frente. cara, então tá, tipo, Morgan Freeman vai morrer também, cara. Porque ele também não, é Morgan velho. Freeman não morre. Ah, vocês estão falando qualquer um, cara. Morgan Freeman não vai morrer. Eu vou... Não, o Morgan Freeman não é tão velho. Não, ele só tem 84 anos, porra. Cara. Porra! Ó, tá bom, tá 84 anos. Ele ainda tá bem, ó. Eu dou mais uns 10 anos aí de vida pra ele. Quem fácil. Não tá bem é o Pelé, cara. O Pelé, ele não tá tão velho, mas ele não tá bem. Putz. Era um bom nome. Verdade. Era um bom nome pra era nas... Era um bom nome. Pra estar na previsão. Mas eu, como não tinha pensado, você eu não vou assumir. Eu, o famoso de 1 milhão de views, de não sei o que. Você cagou na sua previsão, galera. É, exatamente. Mas o Pelé vai virar a previsão do Gustavo? Tinha o Pelé, cara, esse tempo todo. Não, o Gustavo perdeu. Vai. O Gustavo perdeu porque o Diego falou primeiro. Não, que o Diego não, falou. Não, falei. Eu acabei... foi o... Não falei, não. Foi o Gustavo. Ah, então. É, Gustavo, se você quiser assumir a autoria. Eu não quero o Pelé, eu quero falar uma outra pessoa. Tá. Eu quero falar o velho eu Lobo. Quero falar um eu vou falar também. Um velho Lobo Zagallo. Pra mim, ele. Mas é ano de Copa do Mundo. Ele não vai morrer. Puta, ele vai morrer no ano da Copa do Mundo. Não, mas é a 13ª Copa dele, ele vai morrer. Ah, não é não? Não sei. Eu tô pesquisando aqui se ele tá vivo, hein? Não, o Zagallo tá vivo. Tá? 90 anos. Eu acho que o velho... Cara, tem que falar o nome brasileiro também. Eu vou falar o nome brasileiro. Eu acho que o Ovelha vai morrer esse ano. Não, o Ovelha, Diego. O Ovelha tem 60 anos. Então, mas ele viveu uma vida sofrida, né, cara? Ele não tem 1 milhão no Instagram? Ai, caralho, fodeu. Então. Não, não, pode. Não, não, mas ele é famoso. É? É famoso, é famoso. Barra. 1 milhão de inscritos. Não, no Instagram. Ele é uma pessoa famosa. O Ovelha, porra. Ele tem 66. Eu acho que o Ovelha morre, cara. Ou então, melhor que o Ovelha, o Belchior. Ele tá vivo? Ih, eu acho que o Belchior já morreu, hein? Ah, então ganhei, né? Vai, ô Fábio. Fábio, fala um aí que vai morrer. A minha vai ser um pouco... Morreu em 2017, o Belchior. Ah, perdi. Desculpa, Fábio, continua. Tá. A minha vai ser mais polêmica. Eu acho que o Bolsonaro vai morrer. Calma aí. Vai ser morrer. Qual deles? Ou matado. Qual deles? Se eu fosse o Fábio, eu deixava em aberto esse qual deles. Com a gente. Ah, é verdade. Tá, tem beleza, vários. Não, mas é o pai deles, mas de morte morrida ou matada? Matada. Morte matada? Acho uma boa previsão. Acho uma boa. Se ele morrer de morte morrida, vão falar que alguém matou também, então. Matada é safe. Eu acho uma boa previsão. É verdade. Essa é uma boa. Eu acho que ele não vai morrer, mas já puxando esse assunto, eu acho que ele nem vai competir nas eleições. Não, mas calma aí, a gente ainda tá nas mortes, a gente ainda tá em eleições, cara. Você tá pulando... Ah, desculpa, eu pensei que podia ser um bom gancho. Ah, né? Não, mas você ainda não deu sua previsão. Não funcionou, né? Eu anotei isso daqui. Ó, eu acho que, tipo, nessa época, tá ligado? A gente tá numa época meio esquisita, em que tem muita pessoa sofre muito rage, né? Do nada, até o Atila. O Atila, que é um ursinho carinhoso, consegue sofrer tanto hate. É impressionante, tá ligado? A época que a gente tá vivendo. Época do cancelamento? Não sei se a gente ainda tá nessa parte. Eu nem acredito muito em cancelamento, mas eu acho que por conta dessa pressão ou ódio de alguém no BBB mesmo, alguma coisa desse tipo, alguém vai cometer suicídio por conta disso, tá ligado? Caralho. Cara, não aí consegue pega, dar uma, né, previsão direta. Ele só consegue dar previsão aberta que serve pra 3 milhões de pessoas diferentes. É que pariu. Não, mas cara, é político, cara. O cara vai cria um podcast, vira apresentador pra fazer uma palhaçada dessa. Não, mas eu acho que essa é válida, porque, tipo, não aconteceu nos últimos anos. Nunca aconteceu. Não aconteceu suicídio nos últimos anos. Não, não nesses termos. Sim, aconteceu sim, Gustavo. Muitos. Porra, Gustavo. É, o que mais tem. Desses termos? Com mais pessoas, com pessoas jovens ainda. De pessoas que são boicotadas ou criticadas na internet, aí elas vão lá e se... Porra! Eu não sei. Vários. Tenho certeza. Ó, famosos, eu tenho uma famosas? Previsão aqui. Eu tenho uma previsão aqui. O Flow Podcast vai ser retirado do YouTube. Olha, essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu acho que não. Mas isso por causa do Monark. Não acho. Eu acho que assim, a questão do Monark, eu não gostava do Monark, mas hoje eu acho que é diferente. A questão é, eu acho que o Monark se tornou um personagem. E ele tá vestindo personagem. Eu achava que ele era sincero. Antigamente eu achava que ele era sincero, meio que na questão de ignorância dele em certos tópicos. Hoje eu acho que ele tá um personagem, assim, ele tá querendo engajamento. Só engajamento. Eu acho um pouco de cada, assim. Não... Ele também é um pouco burro, sim. Mas eu então, acho... eu também achava, mas eu achava que ele era um burro sincero. Pô, ele sempre. Isso eu não posso criticá-lo, porque ele sempre jogou aberto, sempre foi sincero nas opiniões dele. Só que eu acho que agora ele tá num nível de personagem, porque deu certo. Mas assim, você já viu o vídeo, o Gustavo me mostrou outro dia, o vídeo dele com o Primo Rico, onde o Primo Rico tá lá fazendo uma propaganda de um negócio com eles, não é? Do produto do Flow. De um produto do Flow, e ele tá que nem um idiota acabando com o produto do Flow, tá ligado? Que é dele, tá ligado? E ele acabando com o negócio por tá chapadão, tá ligado? E fazendo picuinha. Porque é o seguinte, o Flow ia começar a vender curso de como fazer podcast. Aí o Primo Rico chegou pra ele. A gente vai fazer juntos, tem? Vamos. Eu acho por isso que eu tenho certeza que vocês vão dar certo. Pô. Ó, vem cá, se vocês estão há quanto tempo com o Flow? 2 anos e 7, 8, 10 meses no máximo. 2 anos caralho, e 6 meses. Não entendi nada. É 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. A gente fala 2 meses, 6 meses. É quase 3 anos, quase 3 anos, quase 3 anos. Quase isso. Ó, em setembro desse ano vai dar 3 meses. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Outubro. Objetiva, tá? Setembro. Vocês estão no primeiro mês do Flow. Vocês estão no primeiro mês do Flow. Tá certo, cara. Quanto vocês pagariam pra poder ter 5 horas de conversa com o Monark e o Igor de hoje? No primeiro mês do Flow. Nada. Paulo com o seu otário aí do caralho. Supondo que vocês tivessem dinheiro, caralho. Vocês pagariam quanto pra falar com o Igor e o Marguerite? Cara, eu não sei quanto vai eu pagaria. Vai tomar no cu, mas... Monark. Você não pagaria nada. Você é foda. Ele é mais receptivo. Você não pagaria nada. Nada. Pra falar com você mesmo 3 anos eu pra frente. Eu me desvalorizo. Tá, e pra falar com o Igor, então? Eu não pagaria nada. Quanto você pagaria? Aí o Monark falou, eu não pagaria nem um real. Aí começou a falar... Aí falou, mas você acha que não vale nada tudo que você já conquistou até hoje? E pra você conversar com hoje não te agregaria nada com o Monark de 3 anos atrás? Ele, acho que não. É tipo isso, tá ligado? Chapadaço lá falando esses... Puta que pariu. Bom. Eu discordo do André. Eu acho que o Monark ele é muito sincero, cara. Ele não é uma pessoa... Eu achava ele sincero. Eu achava também. E assim, isso não tem nada a ver com o que eu gostar dele ou não. Mas eu achava que ele falava o que pensava. Eu também, tipo, eu ainda podcast. Acho. Eu acho que diminuiu. Eu acho que ele, depois que teve aquela questão lá com o vídeo dele que saiu do YouTube e ele perdeu grana, ele tá querendo, sei lá, eu não sei, ficar nesse personagem. Mas por que que o André acha que vai sair do YouTube? Ah, o motivo é o que é puxando o gancho do que o Gustavo falou, de cancelamento. Mas você acha que o YouTube vai tirar eles ou eles vão decidir sair do YouTube? Porque se, o cancelamento se o vai fazer eles perderem patrocínio, essas coisas, eles vão ter uma plataforma própria. Tá, não, eu acho que é impossível. Eles já estão inventando de fazer um monte de coisa própria, né? Tipo, as moedas deles, os caralhos. Sim, e aí, assim, é uma questão de... É uma questão que pro Monark, ela é... E pro próprio Gão, eles têm um canal de versos, assim, sabe? O Salve mostrou esses dias o Flow Sport lá, e eu vi que tem mais, assim, desse tipo. Eu acho que eles têm tudo pra criar uma plataforma própria. O YouTube, ele acaba monetizando muito mais... É, por tópico, né? Questão de views e questão de... Não só tópico, mas de você lançar sempre conteúdo, sabe? Frequência. É, às vezes eles não lançando com tanta frequência um conteúdo, mas lançando com, sei lá, uma semana de intervalo e diversificando em outra plataforma, talvez eles tenham um sucesso. Eu nem sou preocupado pra falar isso. Eles não estão lançando diariamente mais? Eu acho que não, esse ano pelo menos não. Era. Mas a parada é que eles têm muitos podcasts, muitos, muitos mesmo, tá ligado? Tem tipo coisa de 10, assim. Eu não tô nem exagerando tanto, é bastante que eles têm. Tem bastante mesmo. Eles têm um com o cara da C&A, o... Como que é o nome do cara da C&A? Sebastião? O Sebastião. Faz a propaganda? Fazia a propaganda? É. Abuse. Abuse e use. Caraca, aí engraçado, né? Mas pô, qual que é o assunto? Eu não entendo. Eu acho que ele fala de moda. Mercado financeiro, se não me engano. Sério? Mas ele tem algum conhecimento a respeito? Ah, deve ter, porque ele deve ter feito anos de... Eu acho que tem mercado financeiro, tipo, no sentido mais básico, tá ligado? Tipo, de economia, de como economizar dinheiro, de cortar custos, coisas assim. Não, tipo, de investir em ações, em trade, ou coisa do tipo. Eles têm muitos podcasts, mas é o grupo deles, e eles vão lançar agora um reality show também. E, mas assim, André, você falou lá que o Monark, ele é um personagem, né? Mas, cara... Não, você... ele tá assumindo. Eu acho que agora ele começou, sabe? Ele tá assumindo o personagem. Mas se você for pensar, eu acho que todos esses caras famosos, eles são meio que personagens de si mesmos, sabe? Tipo, no sentido de as pessoas esperam que ele tenha tal ação, aí ele meio que... É, engloba isso na própria personalidade de alguma certa forma, talvez nem pensado. Você entende o que eu digo? Então, eu acho que quando a pessoa, quando o cara é bom, ele meio que se reinventa. Por exemplo? Eu sei lá, quem acompanha... Eu tenho que pensar no que eu acompanho, assim. Sei lá, eu pego o site do Omelete, que eu acompanho. Nem vou pegar o Jovem Nerd, o Jovem Nerd eu acompanho muito, então eu sou muito fã dos caras, então é mais parcial a minha... O meu julgamento, mas sei lá, o pessoal do Omelete, eles mudaram o perfil deles e eu acompanhava muito mais como era antes. Pô, mas entendeu? Eu achava muito melhor como era antes também. Então, eu também, mas será porque eu tô ficando mais velho e as coisas que eu achava antes eram melhores? Tem essa também, talvez pra uma galera nova consiga comunicar melhor, entendeu? A galera reclama bastante. Eu acho que é bem isso daí também, viu, André? Porque, mas assim, os views deles abaixaram muito. Mas o que você falou de ficar mais velho, eu acho que é muito disso também. Porque antes eu gostava muito de ver vídeo de jogo, assim, do próprio Zangado, coisa do tipo. Hoje em dia é insuportável. Antes eu gostava muito de ver cultura nerd em geral. Hoje em dia eu não vejo mais tanto. Eu acho que talvez eu que fiquei mais velho, não é? Não foi que eles pioraram alguma coisa assim. Eu tava... Muito tempo eu culpei o Jovem Nerd de ter piorado o seu conteúdo. Mas eu acho que nem é o caso. Eu acho que fui eu que fiquei mais velho e, sei lá, mudei os meus interesses um pouco, talvez? Sim. Não sei. O Jovem Nerd, agora falando um pouco da minha percepção, eu acho que teve um momento que eu descobri o Jovem Nerd, eu curti pra caramba, e aí, quando eu comecei a acompanhar, eu acho que eles melhoraram, teve um pico, assim, sabe, que eu achei que foi muito bom, entre 2018 e 2019, e eu acho que, por causa da pandemia, eu achei o conteúdo deles... Talvez um pouco mais do mesmo. O André conhece tanto o Jovem Nerd que quando ele fala, vai ter um Nerdcast desse assunto, o André já meio que sabe mais ou menos o que cada um vai falar, sabe? Ele já espera as coisas e já deixa de ser um negócio novo. Pode escrever. Isso eu também acho. Não é novidade, né? O cara já sabe que vai esperar o podcast antes de acontecer. Esse é o verdadeiro pai, André. É. Eu sei que vão falar, porque eu já aprendi. I can ever be to you is a darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. Vamos pro próximo tópico? Qual é a previsão pessoal? Vocês querem ir pra previsão pessoal ou vocês querem Diego no Brasil? Vamos falar do Diego, vamos no, falar Brasil. Diego no Brasil. Diego BR. Mas qual? Ué. Quais são as previsões? Em que sentido de previsão você tá esperando, Deus? Eu acho que ele chega dia 22 de junho. Um ano, a gente vai fazer 12 anos de namoro. Um dia antes. Cara, não sei se vai ser acidente, tipo, se vai ter algum problema com isso, mas talvez a pandemia foda um pouco as datas, altere cancelamento de voo, caralho. E como que vai fazer pra você voltar pro país se você tem que ficar em quarentena? Você acha que já vai estar liberado quando chegar julho? Nas regras atuais é pra estar liberado naquela época, tá ligado? Devem liberar a partir de abril. Não é que não faça quarentena, a ideia deles é fazer quarentena em casa. Entendi. Tem que ficar por acho que é uma semana só. Eles te controlam de alguma forma pelo celular ou eles só confiam? Cara, por enquanto não colocaram o plano certinho. Eu acredito que vão dar algum jeito de controlar. Ou pelo celular, ou... Porque não dá pra confiar na galera, tá ligado? Eles confiaram várias vezes aqui, todas as vezes que confiaram, a galera tentou fugir. E o que você acha que vai acontecer com você quando você vir pra cá? O que você vai fazer? Cara, a princípio tem algumas viagens pra fazer. Mas não tem nada de data certa de quando. Eu devo viajar pro Nordeste com minhas primas. A gente deve fazer uma viagem junto, nós. Quer dizer... A ideia é essa, né? Não tem que decidir pra onde. O Fábio falou que Cabo Frio é frio, Gus. Na você água. Falou. A água, tá. Sei lá. Não sei, não tem muita ideia do que vai acontecer, não. Por que não vai pro Rio de Janeiro, pra aquele lugar lá que eu esqueci o nome? Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Todo mundo fala que é sensacional. Mas seria de carro? Quanto tempo que é pro Rio de Janeiro? Eu nunca fui pro Rio de Janeiro de carro. Dá pra ir de carro, dá mais umas 10 horas, eu acho, pra lá. É, o que dá pra fazer também é parar em Volta Redonda, dormir na casa da minha avó e continuar. Dá 4 horas um dia e 4 horas o outro. Tipo. Não, a gente decide, mas vamos aí. Por mim, fechou. Eu tô afim de passar as férias viajando dessa vez, sabe? Porque, tipo, eu conheço, apesar de ser brasileiro, eu conheço muito mais daqui do que do Brasil. Eu viajei muito mais dentro do país, na Nova Zelândia, do que no Brasil. Cara, a gente podia ir pra Praia Grande também, tá ligado? Ficar um tempo lá. Cara, que a gente não vai pra Praia Grande. E essa eu tenho 99,9% de certeza. Porra, Praia Grande é foda. Vou viajar pro outro lado do mundo pra ir pra Praia Grande de novo, é foda, Luiz. Não. Você sabe que eu sou uma pessoa bastante viajada, conheço muitas praias. E eu acho que o decaimento da água da Praia Grande é o melhor que existe. O decaimento? É, a angulação da água com o tanto que o solo abaixa, sabe? Não é uma praia de tombo, também não é aquela praia que você anda, aí para, você tá... Tá com água no joelho ainda. Sabe, é uma praia boa. Eu gosto, cara, também da água lá. Eu vou manter os comentários pra mim. O problema é que essa época é frio. É inverno. É verdade. Ir pro sul é pior do que ficar aqui. E pra Cabo Frio, eu digo Arraial do Cabo, talvez dê certo. Talvez valha a pena. Vamos pra Natal. Natal é a terra do sol. Aí é sucesso então. 100%. É água quente o ano inteiro, cara. E você não pensaria ir pra Argentina, ô Diego? Porra, eu animaria. Eu fui pra Buenos Aires e passei uma noite só, tipo, mas não conheço nada lá. É uma boa ideia aí, ó. Eu vi que a Buenos Aires é o melhor lugar pra ir pra gente que mora no Brasil, porque a nossa moeda tá valorizada em relação à moeda deles. Porra, cara, então pro Diego, puta. Toparia fácil. Nossa, pro Diego tá quanto, será? Puta que pariu. Cara, o Brasil tá barato pra caralho, porque tá tipo 4 reais o dólar nas holandês, 3,90. Na Argentina eu acho que eu viro rei. Eu acho que na Argentina, tipo, tem muita coisa pra você fazer. Eu topo passar uns 5, 6 dias na Argentina. É que também, ô André, neve também não é novidade pro Diego, como é pra gente poder ir pro lugar esquiar, tá ligado? O Diego vai esquiar todo ano. Cara, não, mas eu iria. Não vou todo ano, eu fui uma vez esse ano só. Esse ano passado, na real, que já é 2022. Só não sei passagem, não é caro passagem daí pra vocês? Nem tanto, porque é mais perto do que ir pra Natal. É verdade, né? Dá só 3 horinhas. É mais ou menos a mesma distância. Mas, tipo, mas o Diego, tipo, eu acho que você tem que facilitar as coisas. Eu acho que se você for pra Argentina, você vier pro Brasil pra ir pra Argentina, muitas poucas pessoas vão, tá ligado? Tipo, dos seus amigos aqui, tá ligado? E tem um filme que é O Lobo de Wall Street. No final dele, ele fala uma frase muito famosa, que tipo, a alegria só é plena se ela for compartilhada. Caralho, virou programa de autoajuda essa porra. Cara... Eu acho que não é no Lobo de Wall Street, eu acho que é outro filme. É, eu também acho que não é no Lobo de Wall Street. E o que, que adianta compartilhar se não é em Buenos Aires, não é? Não é isso que eu quero dizer, eu tô falando, tipo, é legal ele tá com os amigos, tá ligado? Tipo, você não tá vindo do país mais bonito do mundo pra cá pra, tipo, conhecer paisagem, tá ligado? Eu acho que é pra mais ficar com as pessoas, não é? Não, então, é essa ideia, não sei. Dá pra ir pra Argentina e ir pra Cabo Frio. Ou pra Grande? Achei que ele ia falar ir pra Argentina com os amigos. Gente, vou sozinho pra Argentina, né? Só você vai formar gente. Por isso que eu tô falando, não é? Se der pra todo mundo ir, eu preferi ir pra lá, ia ser da hora. Um lugar que eu queria ir é o Chile, cara. Chile, o Chile eu animaria até mais, mesmo porque minha passagem é via Chile, né? Pra voltar. Tem um antigo professor, o Cezinha, e ele, que eu perguntei uma vez sobre viagens, ele é muito viajado. Ele falou, cara, vai pro Chile, aí ou você vai pro norte pra ver o deserto, ou tu vai pro sul pra ver só gelo. O norte eu iria. Eu também iria pro norte. 100%. É, eu não sei. Eu gosto de neve, essas coisas, mas ultimamente percebi que eu não gosto tanto assim de frio. Cara, deserto é frio de noite. Pra caralho. Não, mas eu acho que na neve deve ser mais frio. Será? Porra! É menos 20 ou menos 30 de noite, não, bagulho assim? E 50 de dia, uma variação absurda. E quanto que é no Alasca? Cara, não sei, mas quando eu fui na neve aqui, tipo, era menos 5, menos 4, não era frio pra caralho. Se tiver menos 10, não neva, né? Fica muito seco o tempo. É, o deserto, por ser muito seco, eu acho que ele não neva só, porque ele atinge a temperatura, mas não chega a nevar. Mas posso estar falando merda também, não faço a menor ideia. Mas a minha previsão pro Diego no Brasil é que ele vai fazer uma viagem com as primas dele, né? Que ele já falou. Depois vai fazer uma viagem com a gente. E é isso. Tem alguma coisa a mais pra prever? Eu acho que em alguma dessas duas viagens vai dar merda. Em que sentido de merda que a gente tá falando? Não, vai acontecer alguma merda aí, tipo, em alguma dessas duas viagens, entendeu? Tipo, o Diego chutar o chão e abrir o dedão, ou... Não. Eu tava pensando, tipo, assalto ou algo do tipo. Porra, cara, para de ser negativo, cara. Não, é uma previsão, eu não controlo as previsões. Eu acho que tem chance de dar merda, porque como eu disse, eu provavelmente vou estar bêbado mais dias sim do que não. Então, isso é sempre um convite a dar merda. Agora eu vou fazer uma outra previsão agora que eu pensei aqui. E essa é uma previsão correta, não essas previsões abertas que o Gustavo dá. O Diego vai pegar Covid. Cara, eu... Durante a sua estadia no Brasil. Eu concordo, eu acho bem possível. Talvez eu já tenha tomado minha quinta dose até lá, né? Vai saber. É verdade. Mas vai pegar. Mas eu acho que vou pegar. Eu acho que... Bom, eu acho que é só uma questão de tempo, né? Até todo mundo pegar. É capaz de eu pegar antes de chegar no Brasil. Ó, pegar no avião. O Fábio falou de Covid. Eu vou ser mais específico ainda. O Diego vai pegar alguma doença. Tipo, não Covid, mas alguma outra, entendeu? Tá, só mais. DST. Eu vou ser mais específico ainda. Alguma doença. Em geral. Em geral. Isso. Não Covid, porque Covid todo mundo calma, pega. Né, cara? Ele deu até o nome da doença. Mas Covid todo mundo pega. Tô falando, tipo, alguma doença mesmo, tá ligado? Tipo, qualquer... Uma doença... Se ele ficar gripado, é uma doença. Não. É uma doença. Sem ser gripe. Tipo, alguma doença que, tipo, não é normal da gente pegar todo ano. Gonorreia. Todo ano. Caralho. Diarreia é uma doença? É uma doença. É virose. Diarreia é doença? É virose. É virose. É bactéria, né? Não é uma doença, é? Ah, velho, o rei da... Cara, o nome é virose, Diego. É lógico que é um vírus. Virose é vírus, mas diarreia não necessariamente é só a virose que causa, né, cara? A própria Covid pode causar. Mas se você for no médico, ele vai falar que é vírus. Virose. Ah, não, é. Com certeza o diagnóstico vai ser virose, não importa o que eu pegue. Mesmo com Covid. E as previsões pessoais? Vamos lá agora para previsões pessoais. Vocês querem previsões pessoais antes das eleições de Copa do Mundo? Melhor. Sim. Vamos segurar a audiência. Tá bom, vou segurar. Essas três pessoas que estão assistindo não podem se decepcionar. Exatamente. É, valeu, André, por esperar até aqui. Valeu, Gustavo, por esperar até aqui. Eu não sei se mover também, galera. Então é só esses Fábio, dois. Fábio, pode aguardar, hein? A gente vai falar aqui das eleições, hein? Previsões pessoais, né, cara? Eu acho que, tipo, assim, o nosso grupo de amigos, ele já tá um grupo de amigos que eles já estão... Tem muitas pessoas que já estão em relacionamento há muito tempo. Eu até acho estranho ninguém ter tido nenhum filho até agora, tá ligado? Eu acho muito esquisito, inclusive, ninguém ter tido nada disso, né? Isso, enfim. Tipo disso, isso nenhuma dessas doenças aí. Nem dessa virose, hein? Não, ninguém ter tido um filho até agora. Eu acho muito esquisito. Eu imagino que alguém... É porque, tipo, o pessoal... sei lá, nossos amigos, eles são mais organizados, né? Mas, tipo, eu abro também pra esses nossos amigos, os meus amigos também, são os Negões, os... O Pomper... Meus amigos, os Negões. O Blaze... Todos esses, eu abro também esse leque pra todos esses. Alguém, amigo pessoal, vai ter um filho em... Não vai ter um filho, mas vai engravidar alguém, né? Vai estar apto a... Opa, aborto? Ser um pai. Não, apto a ser um pai. Engravidar e não vai ter um filho? Talvez não apto, apto não seria a palavra, mas... Porque pode ser que tenha filho no próximo ano. Exatamente, mas vai engravidar alguém nesse ano. O que você acha? Tá, agora mais você acha possível? Você acha possível? Você acha razoável o que eu tô falando? Eu acho muito esquisito ninguém ter tido ainda. Muito esquisito. Tá, mas vai ser planejado ou não? Eu planejado. Acho que essa previsão é a mesma coisa que falar que o Keith Richards vai morrer, tá ligado? Você vai fazendo todo ano. Que até acertar. Um ano certo. Tá sempre na iminência, né? É porque cara, vocês não acham esquisito, cara? Vocês não acham estranho isso? Eu não. Eu acho normal. Acho normal. Eu acho mais provável em casamento do que filho. Casamento? Não, casamento. O André tá noivo, o Caio tá noivo, o Danilo tá noivo. Ah, então tiro aí, eu vou retirar a minha previsão. Então aí, acertou, Diego, acertou, é isso? Tá muito acertado. Então... Ou então eu já acertei, né? Conta como ponto pra mim. Mas e pra você, Gustavo? Então, pra mim... Ah, é uma previsão pessoal pra mim, eu tenho que fazer? É, normalmente pessoal... É que você não entendeu a definição de pessoal. Tá, tudo bem, pra mim então... não previsão do pessoal. Previsão pessoal. Foi um erro de digitação aí. Eu entendi errado, mas... Entendi, bom, eu acho que então pra mim, bom, eu vou sair de casa com certeza esse ano. Não tem a possibilidade nenhuma de eu continuar em beleza, casa. Mas só uma coisa, você fez essa previsão em 2020 também, lembra? Da mesma forma. Dessa mesma forma, não tem como não sair de casa. Faz 2 anos. 2020 eu não tinha nem emprego. Cara, emprego foi fixo, 2019, né? 2020, cara. Não foi? Não, primeiro não podcast aí. Não, mas eu não tinha nem emprego foi fixo. Foi em 2018. Cara. Tá, pessoal, olha aí. Só. Vamos esquecer os podcasts passados. Nesse agora, desse ano, eu acho que não tem a possibilidade, eu tenho certeza, que eu vou sair de casa. Eu não fico em casa, entendeu? E eu vou ter 2 gatinhos. Pode anotar aí. Nossa, cara, me decepcionei. O Diego não gosta de gatos. Pô, compra um cachorro. Que compra, Diego? Muda o verbo. Adota um cachorro, desculpa. Isso. Adota um cachorro. Não, eu vou ter 2 gatinhos. Eu vou morar sozinho e vou ter 2 gatinhos. 2 gatinhos. Então não vai morar sozinho, né, cara? Você vai morar com os gatinhos. A previsão... Então a gente já sabe quem vai ser o pai. O Gustavo. Gustavo vai ser pai de pet. Então ele fez a primeira previsão e puxou o gancho pra si mesmo. Isso daí é... Ele fechou o ciclo. Esse cara transcendeu. Tá bom. Agora alguém aí vai... O próximo aí? Posso passar? Posso passar o bastão? Ou vocês acham que não é bom o suficiente? Nenhuma previsão que eu faço é boa? Não, essa foi boa. Essa eu gostei. Eu gostei dessa. Uma então, previsão beleza. Muito pra de mas planejamento. A previsão do Gustavo é: alguém vai morrer, famoso. Esse cara é muito vago, geralmente. Qual famoso vai morrer? Algum. O Diego vai ficar doente. De alguma doença. De alguma doença. Qual? Doença. Alguma. Alguma. O cara é muito vago, cara. Imagina que vai vir nesse baralho de espanhol de. Previsão que ele tem depois no fim do programa. Mas essa previsão, a melhor previsão que você deu agora foi essa, porque foi concreta. Olha que da sim. hora. Sim. Eu dei até números, né? Sim. Não, e o problema que eu tenho com essa previsão, o único problema é: é que ela depende única e exclusivamente de você. Então, mesmo que não for pra acontecer, você pode forçar ela a acontecer, né? Mas essa previsão é como se fosse um planejamento, né? Uma meta? Ah, sim, de fato. É uma meta, é mais uma meta do que uma previsão, eu diria. Mas pra todos vocês, né? É. A minha previsão pessoal vai ser, eu vou estar 10 quilos mais magros. 10 não, 10 eu acho que tá numa zona de conforto. Eu vou estar 15 quilos mais magro até dezembro. Achei que o André ia falar menos, tipo 10 não, 5. Eu ia falar, porra, André. Deixa eu diminuir a previsão aqui rápido. Mais fácil. 15 quilos, eu acho que dá, é uma meta não tão agressiva. Quanto você tá pesa quanto agora? Eu não sei, tô pesando 100 agora. Vamos arredondar. 100. 85 até o fim do ano, eu acho justo. Você eu pesa quanto? Você pesa 100 agora? Lembra isso. Que o futebol vai parar, hein, por uns meses aí, provavelmente. É, mas eu tô alinhando com a dieta agora. E vamos voltar a correr, André. Vamos correr. Já temos corrida marcada. É, já temos 10 km marcados. Então a gente e vai a São ter, Silvestre, hein? E a São Silvestre? Ah, nós vamos correr, eu vou correr São Silvestre. Nós vamos correr São Silvestre. Vai ser previsão do pessoal agora. Eu vou ser o Fábio. Se o Diego estiver por aqui, nós iremos correr. Quando que é a São Silvestre? Em que mês? Dia 31 de dezembro. Cara, não sei, de repente. Mas eu é que eu não gosto de correr, cara. Eu não colocaria uma meta dessa pra mim. Deixa só vocês três aí. Você é eu talvez assista. 10 km, Diego. 10 km consigo. Então pronto. Se você estiver aqui, você vai correr. É, exatamente. E foda-se. É, não quero saber. Não é uma opção. De correr. Ninguém gosta de correr. É, eu corri 10 km com obstáculos há uns 2-3 anos atrás. Tipo, sem correr nunca, do nada, parar, vamos correr. Você ficou um mês de cadeira de rodas quase, né? Cara, não, eu fiquei ruim por um dia. É só cansei na hora, tá ligado? Você não tava, eu lembro que de boa você não tava. É, eu tava no final do bagulho, eu tava morrendo. Mas era mais, acho que por causa dos obstáculos, né? Eu tava correndo numa fazenda, não tava correndo na pista, no asfalto. Eu vou fazer uma outra previsão pra mim. Eu vou começar a estudar espanhol. Eu vou fazer uma previsão pra mim. Eu vou começar a estudar espanhol. Mas o meu já tá fechado e pago. a primeira mensalidade. Caramba, cara, você é muito eu bom. Eu vou começar em fevereiro. Ô, André, começa comigo, porra. Onde você vai fazer? Me passa o contato que a gente faz junto. Terça-feira à noite na Access. Access Idiomas? Isso, fica ali no Abaco. É. Isso mesmo. Beleza, tá. Fechado. Eu vou ver se eu consigo o mesmo preço que eu consegui. Que a Carol deu aula lá por 10 anos, sei lá. Aí eu te passo o preço. E se você gostar, eu tento conversar lá. Beleza, eu tô gostando dessas previsões aí. No final do ano, vamos fazer um podcast em espanhol? Vamos. Vamos. Queremos começar no podcast em espanhol. Nossa, o Padre Quevedo não fala espanhol, mas nem todo espanhol é Padre Quevedo. só um alerta. Cara, eu vou tentar aprender italiano. Seria uma meta para esse ano, aprender italiano. Porque pelo menos não fica chato tendo a cidadania, pelo menos se comunicar. Mas espanhol não tem interesse, cara. Vocês acham que é muito útil espanhol? Eu não tenho interesse algum em italiano que fala em um país no mundo. Então, não, é um país. Porra, pô. Pelo amor de Deus, cara. Mas, olha, eu acho... Mas então, eu penso assim... Poderia pensar assim do alemão, mas eu acho o alemão interessante. E só falar na Alemanha, teoricamente só falar na Alemanha. Seria mais interessante falar francês do que alemão. Alemão fala em mais países, por exemplo. Fala na Áustria, fala na Bélgica. Na Bélgica, não é francês. Na Bélgica é francês, na Áustria é francês. Na Bélgica tem 3 idiomas. Na Suíça. Ah, não sabia. A Bélgica tem alemão, tem holandês e tem francês. Caramba, mano. E o Lukaku fala todos esses idiomas e o português. Olha aí. Na Bélgica tem holandês, tem o francês, acho que é alemão a outra? Tem alemão. Não. É alemão e tem o flamengo, que é um dialeto de lá. Porra, mas aí você vai pegar as tribos aqui e a gente tem um monte também. Mas tem, tipo, não é tão pequenas. E na Suíça são 4, que é francês, italiano, alemão e tem mais um que eu não lembro agora. Olha aí, olha o italiano aí abrangendo mais. Tipo, a Suíça tem tipo 20 e tantas províncias, uma delas fala italiano, mas é oficial, que é o que importa, cara. Tá vendo? Mais de um país fala italiano. Mas assim, o... Depois do inglês, eu gostaria de ter um espanhol. E depois eu tô bem de idioma. Eu não tenho muito interesse em aprender francês. Italiano, zero. Alemão, eu tenho um pouco, mas eu não gosto da língua, acho bem chato. Não, não gostei de estudar, já estudei um pouco. Eu faria francês depois de espanhol. Francês é da hora. E não é muito diferente, tá ligado? Dá pra você usar muita coisa do português e do espanhol, né, pra aprender francês. Nem italiano. O Diego fala um pouco de francês. É, eu já não uso faz muito tempo, mas eu cheguei a fazer. Eu conseguia me comunicar, tá ligado? Mas já perdi quase tudo. Fala um pouco aí de francês. Puta, cara, não. Oui. Oui. É. Quando eu tava assistindo Dark, eu me sentia que eu já sabia falar alemão, cara. Como ela é do fromage. O cara assistiu Dexter. Essa é a referência. Eu assisti um filme, cara, que é sensacional. E é em espanhol. Fica a dica aí pra vocês. Chama Peles. Cara, o filme é sensacional, velho. E é em espanhol. Pra quem quer aprender espanhol. É interessante, né? Quando a gente assiste um filme, meio que a gente, sei lá, começa a se familiarizar com a língua, sei lá, talvez. Peles. É, acho que sim. E, inclusive, eu quero aprender espanhol, eu busco filmes e séries em espanhol já, tá ligado? É igual o eu gosto muito de ouvir o inglês britânico, então quando tem uma série nova que é em britânico, já me interessa mais. Assiste Harry Potter, cara. Tudo de novo. Essa eu já assisti. Tá, bem. Mas você assistiu em português, dublado ou... Não, né? Em inglês. Ah, não sei. Eu tinha assistido tudo em português, eu fui ver em inglês só agora, pouco, recentemente. Mas assisti Peles, fica a dica. Peles é espanhol da Espanha. Geralmente os espanhol que a gente conhece é os espanhol da Argentina, né? Argentina. É muito diferente. É da América do Sul. É muito diferente do espanhol da Espanha. Eu conseguia me comunicar muito bem com o pessoal da Argentina, mas com o pessoal da Espanha tinha muita dificuldade. Eu e o André assistimos Elite, né? Que é espanhol da Espanha, é, exatamente. Né? Cara, mas esse filme, ó, sensacional. Peles, é um filme bem diferentão, pra quem gosta. Ah, da hora. Mas é... Tá certo. Qual que é a história? É a respeito do quê? O tema? Cara, é sobre pessoas que têm problemas, assim, entendeu? Mas de é... Peles. É. Lá vem o Gustavo com as suas descrições vagas. Não, não, mas é bem isso mesmo. Mas, tipo, não é só de peles. É problemas, tipo, você vê que alguns problemas de peles talvez não sejam os maiores que outros que as outras pessoas têm. Entendeu? É um negócio meio... Eu não posso falar muito, senão é um pouco de spoiler. É um filme bem diferentão. Bem diferentão. Eu entendo que o Gustavo tá falando. Eu tenho até vontade de assistir agora. Mas, então, é que nem o Gustavo... Eu entendo o que o Gustavo tá falando, porque é a mesma coisa que falar do Parasita. Você já assistiu Parasita? Eu não assisti. E não dá pra falar nada. Você tem que assistir. É, então, não fala. Eu tô pra ver, Porque todo mundo fala então, isso e eu tô me livrando de spoiler já faz tempo, já. E, assim, não tem como dar nada de, tipo, dica do Parasita. Não tem como falar nada. Tá. Não dá. Mano, você tá não enclausurado dá. Aí no quarto há uma semana. Assiste o Parasita. Assiste o Parasita, cara. Eu não assisti um filme nem série desde que eu entrei no quarto. O Fábio está como parasita no próprio quarto. Tecnicamente, né? Um vírus. E você, Diego? Eu, de meta? É. Cara, a minha meta pra esse ano, principalmente, é que nem eu falei, eu quero aprender italiano. Mas o principal seria conseguir fazer que a viagem aconteça, tá ligado? Viajar mesmo, porque já atrasei ela algumas vezes. E profissional, eu diria que eu queria achar um outro emprego. Porque o meu emprego é bom, mas, tipo, por eu não fazer nada, sei lá, eu só tô lá pelo dinheiro, basicamente. Mas, assim, tô confortável, tá ligado? Entendi. Mas eu queria achar algum trabalho... melhor, só que eu só vou sair se eu for pra ganhar mais, então esse que é o problema que me restringe muito, porque dificilmente eu vou achar o que pague mais. E você não vai muito procurar também não, né, porque você tá confortável? Exatamente, seria o desafio, seria... Por isso que é uma previsão, né, bem improvável. É muito improvável, improvável. O pessoal no trabalho fala que a gente tem as algemas de ouro, porque tipo, o dinheiro é bom, então meio que você não quer sair, tá ligado? Por pela quantidade de trabalho que você faz, você só tem que estar lá, você não tem que trabalhar muito. Custo-benefício então, é alto, né? Porque o salário é alto, você pode conseguir um salário mais alto, só que aí você vai ter que trampar. Lá você tá exatamente. Ganhando alto, já lá eu trampar. Tô assistindo filme de noite, tá ligado? E fazendo ligações internacionais. Inclusive, nesse momento, você tá trabalhando. Não, nesse hoje momento é sábado, eu tô em casa. Tá, mas poderia... Não, mas eu trabalho pra escala, né? É sábado, mas amanhã eu trabalho. Amanhã é domingo, às 6 da manhã eu tô lá. E pra mim, eu tenho duas previsões. Uma é mais certa, a outra eu tava confiante, só que eu perdi um pouco a confiança, que é essa que eu vou falar agora. A minha meta era de fazer 100 gols no futebol. E eu ia fazer essa previsão de fazer 100 gols no futebol, porque eu conto todo jogo. Falta quanto? Ah, falta 99. Bom, cara. Eu fiz um só no último jogo e foi o único que eu joguei esse ano. E o próximo não vai ter, e provavelmente não vai ter o próximo mês. E eu acho que miou. E tal a gente diminuir essa meta pra 50? 50 tá bom? É. Posso ver os fins de semana que eu não joguei e fazer uma média ali pra tentar. Olha, eu alcançaria essa meta. Porque eu acho que esse ano eu fiz uns 20, né? As duas vezes que eu fui. Até tá fazendo nas três vezes gol, que eu fui. É. A última vez que eu fui, o André fez bastante gol, mas falaram que quando eu não fui, duas semanas atrás, o André foi um absurdo. Não, aquela vez eu acho que eu nunca fiz tanto gol na vida, assim. Eu acho que eu fiz uns 13 gols, assim. Eu perdi a conta. Perdi a conta dos gols, assim, caralho. Sabe? Mas assim, eu tava... no futebol eu tenho uma média de 3 gols por partida, assim. Geralmente, dificilmente faço mais e poucas vezes eu faço menos. Eu acho que o Messi não fez 100 gols no último ano. É, ele fez 93 na temporada que ele mais fez gol, foi 93, o Messi. É absurdo isso. Ele não tem uma média de 3 gols por partida, porque ele não joga com um monte de perna de pau igual a gente, né? Exatamente. Mas então, eu acho que aquela vez que eu fiz muito gol, foi a vez que eu mais fiz gol jogando sério. Assim, sabe, sem tá várzea, porque a gente pode fazer muito gol quando tá várzea. Aquela vez não tava baseado, mas também não tinha goleiro. Isso daí ajudou muito. Eu vou te falar que a minha meta era fazer 100 gols no ano que começou a pandemia, 2019. Eu tava com essa meta e tava contando. Inclusive, eu usava o Instagram do treinador do Muricy para contar os gols. Eu escrevia lá na mensagem para ele: 3 gols, sábado, dia tal. 2 gols, sábado, dia tal. Mandava mensagem pro Muricy. Porra. Aí, porra. Só que aí começou a pandemia e a gente não jogou mais. Não, nem visualizou. Mas eu acho que assim, eu acho que o futebol vai voltar em março. Tá, se voltar em março, minha previsão é 70? 80 gols dá pra fazer. Vai pra 80. 80 dá pra fazer. Tá, desde o começo de março, minha previsão é não 80 é 3 gols. Por jogo? Eu vou me esforçar. Por semana, 2 meses sem aí, tira 20. Sim. 80 tá bom, cara. E se ficar difícil, eu começo a jogar com o bombeiro na segunda-feira. Começa pra fazer gol. É, mas não, só se... Mas lá não é futebol, hein? Não. É, um... é de bola, bola na rede é gol, cara. Futebol é melhor. Tá. E a outra previsão... Ponto. Se voltar a partir de março, eu vou fazer uma média. Vai ser 100 gols aí. E eu vou fazer uma média e vai dar certo. Eu acho que minha casa esse ano fica pronta, finalmente. É. Que eu tô construindo. Essa era a minha outra previsão. Eu acho que fica. Eu acho que até o meio do... Bom, eu acho que até eu voltar do Brasil, ela tá pronta. Tipo, eu acho que eu vou acabar indo pro Brasil, onde eu vou continuar agora. Devo viajar e quando eu voltar, espero mudar direto pra ela. Bom. Mas vamos ver. E a minha previsão próxima é bem baseado nisso e é uma previsão / revelação. Eu e a Carol, a gente comprou uma casa, um apartamento. O André acho que não tá sabendo, o Diego já sabe. Não sabe não. Uhum. Não sabia não. Não sabe? Ué. Não, é revelação pra todo mundo, então pro cast. Uma revelação pro Brasil. Eu acho que aí. Você falou que você tava querendo comprar, mas você não falou que você tinha comprado. Então é uma revelação pro Brasil inteiro. Joguei público aí na internet. Joguei pro universo. A gente comprou um apartamento e eu pretendo até o meio do ano mudar. Até final de abril. Mas você tá construindo ou já tá pronto? É só mudar? Tá construindo. Agora a gente tá mexendo em obra agora. Ah, tá reformando pra poder mudar. É. Mas é foda reformar, viu? Nossa. Ah, cara, dá mó trampo. Meus pais demoraram quase 2 anos depois que compraram apartamento, porque queriam mudar um monte de coisa e não queriam, tipo, mudar enquanto não tivesse tudo pronto, tá ligado? Entendi. Mas, cara, acho que 2 anos eu pagando o condomínio, caralho, e não acabava a obra. É. E tu comprou onde? Aqui perto. Sabe onde o Xará morava? Ali com os pais dele? Sim. Sim. Aquelas casinhas lá. Sabe onde é o bar Amélia ali? Sim, Boteca Amélia, sei. Boteca Amélia? Mas é casa ou apartamento? Apartamento. Né? É um apartamento. Ficou da hora, mano. E é isso. Mas isso daí vale como uma previsão? Porque, tipo, é meio que certo, né? É um plano. É igual a sua. Não, a minha não tem. O meu, por exemplo, da minha casa, é mais previsão do que qualquer outra coisa, porque aqui já atrasou, era pra estar pronto em novembro do ano passado. Né? Não, mas a minha não é, eu não tenho nada pronto, tipo, eu não tenho nada certo. Os seus, acho que já tem um negócio certo. O Diego já tá pago a casa. Você também. Eu paguei 10% só. Não, sim, mas, o que eu digo tá fechado o contrato. Isso, né? Tava fechado. Mas a previsão é até o final de abril, pronto. Entendeu? É, o meu é o prazo também, é tá pronto é quando eu voltar do Brasil. Entendi. E o Diegão vai comprar um cachorro? Comprar não, né? É, acho que, será que... Tem que mudar o verbo, esse verbo tá incrustado na gente. É verdade. É, mas aqui é comprar, tá ligado? Aqui não tem cachorro de rua. Mas fala pegar então, Diego. Tem cachorro... Adotar. Tem cachorro abandonado, mas são de raça. Ou ser pai. É. Eu vou... Não. Se você for comprar, fala pegar, tá ligado? Não fala... Muda o verbo. Eu vou pegar um cachorro. Ou então, qual seria o verbo? Eu vou... negociar o cachorro a um preço justo. Esse ano. Não vou. Troquei o verbo aí. Mas você vai pegar um cachorro, então. Eu não colocaria isso na minha previsão desse ano. Eu acho que esse ano... Não, eu não vou. Primeiro eu vou esperar, tá ligado? Porque eu vou querer viajar esse ano ainda. Compra um gato, então. Compra não, pega um gato. É. Fala com o gato. Adquira um gato. Luísa Sonza, velho, porque ela não tem nada, velho. Quem é Luísa Sonza? Ela já não tem nada. Não, ela tem uma raba. Enquanto ela conseguir monetizar isso, ela vai extrair dinheiro disso. Mas atualmente, já não tá nesse tempo mais que isso daí faz, que isso daí, tipo, meio que atrai as pessoas, tá ligado? A gente já tá em outro momento. Caramba, cara, o que aconteceu com você? A bunda não te atrai mais. Não, é, o que eu tô falando... acho que, na verdade, o Gustavo, eu entendo o que você tá falando, mas é que ele cai de novo naquele negócio, é porque a gente tá ficando velho. E aí o público vai renovando, dela vai ser renovado. Será? Puta. É, porque as menininhas curtem isso. Mas tem... Ela mas tem bastante, gera engajamento ela. Mas tem, por exemplo... Mas tem, por exemplo, pessoa que é igual ela, de gostosa, tá ligado? Só que tem talento. Esse que é o ponto. Então, eu vou ser um pouco polêmico agora. Eu acho que a Anitta adquiriu talento ao longo do tempo. Eu acho que ela tinha uma habilidade lá, tal, mas ela conseguiu... Ela, com o tempo, ela melhorou, assim, sabe? E eu tô falando da qualidade artística dela, nem eu tô falando de corpo, essas coisas. Tô falando da qualidade artística dela. É, mas a Anitta, ela é foda. A Anitta é foda. Hoje eu acho ela foda. Eu achava ruim ela dizer que o sucesso dela deveria a ela mesma. Só. Não devia a ninguém. Eu acho que isso é errado falar. Porque ela conseguiu muita coisa porque muita gente apoiou, assim, sabe? Teve os contatos certos. Exatamente. Não chegou lá sozinha. Não chegou lá sozinha. O talento dela ajudou. Sim. A beleza também, né? Sim. Agora, uma treta de famosos. Uma previsão que eu esqueci de falar. Eita. O Neymar e a Bruna Marquezine voltam esse ano. Porque é ano de Copa do Mundo. Eu acho que não. Ah, não é possível. Será? Eu caso é que eles voltam. Ele não precisa disso, cara. Ele não precisa disso. Não, mas eles ganham muito. A Bruna Marquezine e o Neymar ganham muito engajamento quando eles voltam. Então, cara, mas nenhum dos dois precisa disso aí que tá. Ah, precisa. Talvez a Bruna Marquezine precise. O Neymar também. O Neymar sempre que tá junto com a Bruna Marquezine, a imagem dele com o brasileiro fica um pouco melhor. O brasileiro gosta de criticar o Neymar. Eu sou um dos caras que mais gosta de criticar o Neymar. Então... Tá certo. Você criticaria menos se ele tivesse com a Bruna Marquezine? Não, eu criticaria igual, porque eu também não gosto da Bruna Marquezine, mas aí sou eu. Eu tenho os fãs da Bruna Marquezine que podem parar de criticar tanto. Entendi. E gera engajamento. Só de eu estar falando isso aí já tá engajado. Caramba, é verdade. O Brumar é nesse forte. Momento, a marca Brumar é forte, né? A marca Brumar é forte. É muito forte. Ano de Copa do Mundo, isso explode, cara. E aproveitando, vamos falar da Copa já? Vamos falar. Aí a gente deixa as eleições por último? Pode ser? Isso. Pode ser. Então vamos lá. Então eu vou falar então da Copa. Cara, desde 2002... o André não vai concordar com o que eu vou falar agora, mas, cara, desde 2002, o Brasil, ele é o favorito pra ganhar a Copa desde 2002. Então faz 20 anos que o Brasil... Em 2002 o Brasil não era favorito. Mas ganhou, né? Não, em 2002 não, mas desde 2002, né? Não, o Brasil... desde 2006. Em 2006 não, o Brasil era muito favorito. Não, depois de 2002. A partir, pode ser? Então a partir de 2003. Não, vamos falar de 2002, porque ele ganhou a Copa 2002. Mas aí, em 2002, ele não era favorito, Gustavo. Desde que o Brasil ganhou a Copa em 2002, todos os anos... Toda a Copa do Mundo ele é favorito. Então, ele é favorito toda a Copa do Mundo. E eu não tô falando, tipo, favorito porque eu acho que é favorito. Tô falando favorito nas casas de aposta, em geral. Ele é favorito, tá ligado? Beleza. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Ó, 2006, ele era muito favorito. 2010, era favorito. 2014, foi a Copa do Brasil. Ele era favorito também. A última Copa, ele era favorito, o pessoal falou que não, mas a gente abriu aqui os sites e ele tava como favorito. E nessa Copa, o Brasil, ele é o favorito. Eu tô com o Bet365 aqui, 365, e o Brasil é o favorito, junto com a França, de ganhar essa Copa. São quantos países que classificaram? 32. Mas como favorito, por opinião nossa, essas duas últimas ele não... Essa agora e a última ele já não era. Você acha que não? Eu acho que era, pô. Na última, eu votei que o Brasil ia ganhar a Copa. Na última, vocês dois falaram que o Brasil ia ser campeão. Inclusive você, Fábio, falou que o Brasil ia ser campeão contra a Croácia na final. Foi. Eu levei a Croácia pra final desacreditado. Acertou o vice. E acertei o vice. Acertei o vice. E não é qualquer vice. Não é, eu tô falando, eu acertei o vice a Itália. Não, a Itália não foi pra Copa em 2018. Se ia ser mais impressionante. Eu tô falando um vice que é forte. Por exemplo, essa Copa do Mundo agora, a Itália vem forte. Não vem, não. Eu também acho que não vem forte, não. Eu acho que a Itália vem forte. Cara, eu acho que a Itália ganha. Eu não acho que ela vai jogar foda pra caralho, mas eu acho que vai acabar ganhando. Aí, ó. Polêmica. Vai ficar 5 Copas pra Itália, 5 Copas pro Brasil, e aí a próxima Copa é ver quem é melhor. Nas bolsas de aposta, a Itália é o 7º país. Eu não tenho... Essa Copa, eu realmente não tenho a mínima ideia. Eu iria chutar. Assim, se eu chutar, vai ser totalmente aleatório. Eu pegar, sei lá, a Inglaterra seria campeã. Mas seria totalmente André, um chute. Os favoritos são Brasil e França, e em terceiro lugar, a Inglaterra. Olha, mas eu não peguei nenhum critério. Inglaterra é um país que eu acho que eu não chutaria nunca, tá ligado? Jamais. Mesmo eles fortíssimos, assim. Jamais. Eu acho que essa Copa do Mundo, talvez, eu acredito que o Brasil vá até as semifinais, assim, sabe? E a Bélgica? A Bélgica tá forte na casa de apostas? Porque a Bélgica vem forte também. Eu acho que a Bélgica não vai bem essa Copa. Eu acho que a Bélgica para nas oitavas. A Bélgica, deixa eu ver, Bélgica é o depois da Itália e a Bélgica, mesma quantidade, inclusive, tem a mesma proporção de favoritismo que a Itália, a Bélgica. É um pacotão esse favoritismo aí. Eu acho que quem vai vir bem, ó, eu chutaria uma final assim, hipotética, Inglaterra e Holanda na final. Você acha que a Holanda vem forte? Eu acho que, é difícil, eu acho que não sei não. A Holanda surpreende, e eu gosto da Holanda. E a França? Ninguém falou da França ainda, né? Que é a favorita, junto com o Brasil. Eu acho que a França e o Brasil chegam na semi e eles vão pra terceiro e quarto. Uma semifinal seria Holanda e Brasil, e aí a Holanda passa, e a outra Inglaterra e França, e a Inglaterra passa. E Inglaterra ganha na final. O André, então, já fez a tudo dele. Fez a tabela completa. Não precisa nem fazer podcast depois. É chute. É tudo chute. Eu não sei. Não tem nem sorteio da Copa. Nem dá pra saber se isso é possível. É obviamente que é chute, né? É só chute. Eu acho que, cara, tem um ditado que o Fábio sempre fala pra mim. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Brasil é tantas vezes favorito que uma hora vai acontecer de pegar. Não tem jeito. É o Brasil. O meu voto é no Brasil. É verdade. Acho que o Brasil leva. Acho que o Brasil leva essa Copa. Posso falar uma previsão para todas as Copas agora? Eu acho que o Brasil... A gente não vai ver o Brasil ser campeão do mundo mais. Não, eu acho que não. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho 30 anos. Eu acho que é difícil. Eu acho que o futebol ficou muito diferente. Eu acho que o Brasil era super potência. Talvez o Brasil ganhe um título daqui a 20 anos. O Brasil fique 40 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil perdeu por azar na Copa do Mundo de 2010. Por causa do Felipe Melo lá foi expulso. Foi muito azar, porque estava jogando muito melhor. Na Copa de 2014, o Brasil perdeu por um detalhe. Na Copa de 2018... 17 gols foi um detalhe mesmo. O detalhe do Neymar ser machucado, né? Sim, porque ele ia marcar um 7 ali. Aí ia dar 8 a 7, no caso. Beleza. Segue o jogo. Tá, nessa Copa talvez o Brasil não merecesse. Mas vamos lá, continuando. Na Copa de 2018, contra a Bélgica, o Brasil jogou muito mais que a Bélgica. Muito mais. Foi um detalhe. Olha, eu acho que, na verdade, contra a Bélgica, eu, analisando o jogo, eu revi o jogo depois, na pandemia, eu acho que o Brasil saiu pro jogo depois que tava 2-0, por isso que a gente tem essa impressão que ele jogou muito mais que a Bélgica. Deu uma bola na trave nos primeiros minutos, cara. Ele teve uma bola que chutou pra fora, ele tava na pequena área. Mas então, o jogo contra a Bélgica foi muito aberto, os dois times jogaram bem, até dar 0-0, o Brasil começou um pouquinho melhor. Só que quando a Bélgica fez 2-0, a Bélgica segurou um pouco a partida. 1-2 foi rápido, né? 1-2. 1-2 foi muito rápido, tanto que o pessoal falou, puta, ó, chegaram de novo, sabe? Tipo, deu mau medo. E aquela bola na trave lá do Neymar no finalzinho? Foi defesa do Courtois. Ali foi foda. Foi defesa? É. Ele chutou perfeito aquela bola. Entendeu? E ali Mas o Brasil acho que não fez uma Copa boa em 2018. Eu acho que o Neymar fez uma péssima Copa em 2018. Aquele jogo que o Brasil perdeu para a Bélgica, se fosse 4-0 para o Brasil, estaria justo também, tá ligado? Agora, da França, eu não sei se passava, hein? Eu acho que talvez passasse, mas porque futebol, assim... É. Futebol é jogado, lambaria pescado. É sempre aberto. É sempre aberto. Eu queria muito que o Brasil pegasse a Alemanha. Também queria. Mas a Alemanha foi um fiasco. Outra coisa... Sempre o quem ganha a Copa vai muito mal na seguinte, certo? Sim. Certo. Não, nem sempre, mas... Mas tem essa... Mas tá acontecendo. Essa maldiçãozinha. A França, vocês acham que vai bem? Eu acho que a França vai bem. Consegue Eu manter. Também acho. É difícil falar que vai acontecer isso, né? Como a gente falaria a mesma coisa pra Alemanha em 2018. Sabe quem eu acho que vai sair cedo? Inglaterra. Eu acho que a Alemanha sai cedo. Eu acho que a Bélgica, mas a Bélgica ainda classifica na primeira fase. A Argentina é uma que também não tem nada. Olha, rápido. Eu acho que a Argentina é que vai ser a mesma coisa da Bélgica. Cai em ou primeira fase ou oitavas. Depende muito dos grupos. O André, ele comentou que a gente vai ver, só, sei lá, daqui 20 anos, 20 Copas que o Brasil vai ganhar uma. 20 anos. Não, 20 Copas. Não, mas então a gente vai ver nessa vida. Não, eu fui exagerado, porque... A gente é muito novo, o Gustavo falou que a gente tem 30 anos, deu um estalo, falei, é verdade, gente. Então tá certo. Eu ia falar, se esperasse 20 Copas, você acha que poderia acabar com as chances do Brasil ganhar? Porque eu acho que a Argentina corre o risco de virar um Uruguai, tá ligado? Daqui a pouco o Uruguai já não tem chance há muito tempo de ganhar a Copa, e a Argentina, com o Messi, vai ser a última Copa dele, e sem o Messi ele não tem chance nenhuma. É, o Fábio falou tudo, hein? É verdade. Eu acho que o Messi não joga essa Copa de 2022. Eu acho que com o Messi já não tem chance, tá ligado? É, então, eu acho que a Argentina melhoraria sem o Messi. O Messi é um problema pra Argentina. Diferente do Neymar pro Brasil. Eu acho que o Fábio falou, o Neymar ajuda o Brasil. Até ajuda. Eu acho que o errado é que o Brasil joga muito em função do Neymar, assim. E o Brasil tem muito melhor jogador do que a Argentina. E o Brasil ganhando a Copa, o Neymar é o melhor do mundo ano que vem. Não, o Neymar não vai ser melhor do mundo. Isso daí eu cravo, o Neymar não vai ser o melhor do mundo. Não, se o Brasil ganhar a Copa, ele vai ser o melhor do mundo. Se o Brasil ganhar a Copa. Você falou isso em 2018. Você falou isso em 2018 também. Não, mas o Brasil não ganhou a Copa. Esse que é o ponto. Tudo mas bem, mas... Eu acho que o Neymar nunca vai ser o melhor do mundo, mas eu acho que ele já tá desencanado disso também. Não, eu acho que essa daqui é a última chance. Ele tem que ganhar. Não, eu acho que não. Acho que ele não vai ser o melhor do mundo. O Brasil pode ganhar a Copa, mas eu acho que... É, aí entra um bagulho de politicagem, porque não gostam do Neymar. Não sei. Deixa eu voltar pra minha previsão rápida. Eu vou dar uma previsão bem polêmica. Que deu certo a minha última da Croácia na final. Eu acho que a final vai ser Bélgica e Itália. Não é tão polêmica quanto a Croácia. E a Bélgica ganha. Bom, olha, teremos um novo campeão mundial, então. É. Itália e Espanha na final. Itália ganha. Itália e Espanha? E pra terceiro vai estar Holanda e França. Pra ver quem pega o terceiro. E o Brasil? Cara, acho que o Brasil vai sair cedo. Quartas de finais, mais ou menos. Quartas vocês consideram cedo pro Brasil? Eu acho que é o esperado. Eu também consideraria esperado. Eu acho que o Brasil vai ser acima do esperado, que é as semifinais. Ó, os favoritos daqui, ó, só pra falar no site, é o Brasil e França, né? A Inglaterra em terceiro, a Espanha em quarto, a Argentina e a Alemanha em quinto e sexto, depois Itália e Bélgica em sétimo e oitavo, né? E depois Países Baixos. Se botarem a Argentina no mesmo patamar da Alemanha, é ousadia também. Mas a Alemanha, acho que não tá tão bem. É, eu acho que o Brasil ele vai jogar a final com, uma, com um país que seria estreante no título. Um país que nunca ganhou a Copa. Aí o Brasil ganha. Bélgica, Holanda, Inglaterra. É isso? Dinamarca, ganhou, Portugal. E as outras competições? A gente vai dar alguma pitaco? Paulista, brasileiro. Porque paulista. Porque paulista é meio óbvio, né? Sim, mas como o... assim? Eu não sei, se é tão, eu não sei, eu não tenho ideia de quem ganharia o paulista. Eu acho que o Corinthians, né? O Corinthians, é. O Corinthians eu acho que é um favorito. Ah, André, puta, mano, eu preciso falar disso. Cara, previsões pessoais aqui, voltando um pouquinho. André, você e o Diego, dois caras aí, ó. Vocês tinham que fazer, o André tinha que fazer um canal de reação do São Paulo. Que nem o Barolo. Mas teria que ser cópia, aí seria cópia. Perfeito, é uma cópia mais nova. Tipo, perfeito, tinha que fazer. Você tem a linguagem da internet. Eu tendo a acreditar que ia ser sucesso. Eu não sei, eu tô desanimado com São Paulo. Então, é por isso mesmo, exatamente por isso. Eu vou fazer react de São Paulo agora, Gus? Não, não, você... Não, o Diego, ele tinha que fazer um canal de cortes de podcasts legendados. É, eu tentei, mas sei lá, não sei se vale a pena, não. É, o Diego fez o primeiro, ficou ridículo de ruim, mas... Tipo, você tinha que insistir nisso. Eu entendi. Nisso. Ele botar a legenda nos cortes do Brasil ou ele fazer cortes dos podcasts da Nova Zelândia? Não, dos de inglês e português. E tacar no YouTube. Isso. Porque é só legendar, tá ligado? E no trampo dele, ele tem muito tempo ocioso. Tipo, ele pode fazer isso. Se eu conseguir dinheiro, você tá valendo. Isso vai demorar muito pra começar a dar retorno e o Diego não costuma ser muito paciente, não. Mas o André fazer um de react de São Paulo... Você e o André, Fábio, tipo, depois que terminou o jogo... Liga o Zoom, aí fala o que vocês acharam do jogo, tá ligado? E grava 10 minutos e posta, e é isso. Eu acho que até... Vocês já fazem isso, então, tá ligado? Eu tô com meta desse ano, eu esqueci de falar isso, acompanhar menos o São Paulo. Ah, porra. Eu tô pensando em não assistir o Campeonato Paulista. E eu vou ver o Campeonato Paulista, é o melhor campeonato, André. São Bernardo tá na primeira divisão. Então, eu lembro que eu fiquei... Eu consegui fazer isso em 2014. Eu não assisti o Campeonato Paulista em 2014. Porque eu tava muito puto com o bagulho da portuguesa. Eu tava na pegada de acompanhar futebol naquele ano. Só que teve a Copa do Mundo e aí eu voltei atrás. E aí o São Paulo foi bem naquela temporada de 2014. Isso também acabou contribuindo pra eu voltar. Mas eu tava muito na pegada de não assistir nada de futebol. Isso é um sacrifício grande pra você não ver o Paulista? Eu acho que simplesmente você, tipo... Ah, tá passando o jogo, você vai fazer outra coisa. Ou então você, tipo, arruma alguma coisa pra fazer no horário do jogo. E aí você acaba perdendo, assim, sabe? E você começa não acompanhando, você, de uma hora você até esquece. É, exatamente, você esquece que tem jogo. Esse final aí de temporada, pra mim, foi assim. Esse final de temporada eu acompanhei porque eu tava com medo do São Paulo cair. Eu tinha certeza que o São Paulo ia cair. Na verdade, meio pro final de temporada foi assim. Aí o finalzinho eu acompanhei nas últimas rodadas aí, porque tava um drama meio tempo. I'm not the one. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. E as eleições? Complicado. Eu tenho a minha opinião, é um pouco polêmica, eu queria deixar ela pra depois. Cara, eu não sei, a tendência ultimamente tem sido a esquerda voltar um pouco na maioria dos países que tava com extrema direita. Mas eu acho que no Brasil vai dar algo meio terceira via, tá ligado? O que não quer dizer que é bom. Acho que o Moro vai ganhar? Quem que tem concorrendo? Vai ser o Moro ou o Ciro vai concorrer? Vai. E eu acho possível o Ciro ganhar, ou pelo menos chegar na segunda. Quem que tem alguma chance primeiro? Eu acho que tá entre o Lula e o Bolsonaro. Não, quem que tem chance? Quem que tem chance? Quem tem chance? Eu acho. Não, eu só acho. Não, eu acho que Moro, Ciro, Gomes. Se bem que eu falei isso nas últimas eleições sobre o Bolsonaro, eu quebrei a cara total, porque eu falei que o Bolsonaro ia ter 10% das votos. É. Ganhou. Mas ele ganhou. Eu achava que o Alckmin ia ganhar as últimas eleições. Pode ganhar agora. Se ele ganhar sem concorrer, vai ser foda. O Alckmin vai ser vice do Lula. Então, vai ganhar. Pode vai ser. Ganhar. O que eu ia falar é o seguinte. Eu acho que o Moro e o Ciro, juntos, eles vão ter, tipo, 8% das intenções de voto. Só muito pouco. Cara, mano, então, dois extremos, né? O Gustavo prevendo que, eles vão ter pelo menos uma parte desses 100%. Aí o André fala, vai ser 8%. É bem diferente. O nosso amigo, não tô acostumado. Nosso amigo Dante, ativista do ele é ativista do que, Gustavo? De uns negócios de ocupação. Ele é um pesado assim. MST? Não, é da UP. É da União Popular. UP. União Popular, esquerda pesada assim. Ele falou que se tiver Bolsonaro e Moro, ele vota pro Bolsonaro. Mas eu acho improvável. Só se o Lula morrer. É impossível. Só se o Lula, tipo, morrer até as eleições, ele pode ser cenário, sabe? Sim. Não, vamos lá. Tá entre 5, né? Vamos lá, tá entre 5. Lula, Bolsonaro, o Moro, o Ciro Gomes e o Dória, né? Tá entre esses 5, certo? Certo, aí a gente pode tirar já o Ciro Gomes e o Dória. Acho que dá pra tirar até o Moro, né? Eu acho que dá pra tirar esses 3. Fica entre o que eu falei, o Lula e o Bolsonaro. Mas você não tava achando que o Bolsonaro ia sair? E não ia competir? Eu? Eu falei isso ou o Diego? Não, o Renanzinho. O Renanzinho falou que o Bolsonaro não ia nem competir. Ah. Na última vez que eu vi o Renan e o André, eles estavam com papo que talvez o Bolsonaro não ia competir. Ele ia se retirar para tentar um outro cargo menor. Ah, então, o que acontece é o seguinte. O Renan comentou conosco que talvez ele se candidatasse a um cargo de Senado para manter o foro privilegiado. E é mais certeza que vai ganhar, né? Sim. Seria mais inteligente da parte dele. Se candidatar a presidente parece que é só tipo, você querer caçar problema, tá ligado? É, não. Isso eu acho que não tem nem discussão. Se o Bolsonaro perdesse a última eleição, ele estaria muito melhor hoje do que é ele tá agora. É só não há problema. Por que se candidata, tá ligado? Ele e a família inteira dele. Ele estaria muito forte pra ser eleito. Essa é a próxima. Ele ia pegar o país saindo de uma pandemia. Verdade. Aí sim, ele poderia colocar ele, depois colocar filho dele, sabe? Ele estaria aí muito ia forte. Fazer um monastério. Não, não é um monastério que fala. Uma dinastia. Dinastia, isso. É dinastia. Isso. Ele e toda a família dele estaria muito bem, inclusive nem esse negócio de dinastia aí. Se eles não candidatassem nunca, eles estariam super bem aí por muitos, muitos, muitos anos. Verdade. Agora ele tá sendo caçado, né? Tipo, vai ser um problema. É, ele vai perder o foro privilegiado e é capaz de ele terminar preso. Capaz. Na verdade, não. Eu acho difícil isso porque, assim como ele, muitos bolsonaristas, eles estão fora do país. Ele falou que vai sair mesmo se perder. Mas então, eu acho que esse ano vai ser um ano difícil porque o Bolsonaro meio que já desistiu. Por mais que eu ache que ele vá pro segundo turno, eu acho que ele já desistiu. Não, ele falou que ele não larga, mesmo se ele perder nas eleições, ele não larga o cargo. Alguma coisa do tipo, assim, sabe? Vai ser igual o negócio do Trump lá. É, tipo isso. E falando no Trump, sabia que o Trump é o favorito para as eleições de 2024? Sabia? Não sabia, nem estava vendo. No Bet 365, eu acabei de ver aqui, mas ó. Aí... Informação. Não, pelo amor de Deus, suas fontes são muito ruins, Gustavo. Eu acabei de ver no Bet 365, mas o Trump paga 4 e o Biden paga 5,5. Então ele não é favorito. Ele é favorito, sim. O que paga mais é menos favorito. Paga mais é o mas favorito, entendi, é difícil verdade. Um presidente dos Estados Unidos não se reeleger, né? Então o Biden deveria estar vendendo. É, no Brasil, realmente, também. Nunca aconteceu. No Brasil é inédito um presidente não ser reeleito. O Lula, ele tá com 1,4, né? Ele é o favorito aqui no Bet 365. Ele tá com 1.4. O Bolsonaro tá pagando 4 e o Moro tá pagando 8. Aí Ciro Gomes Dória tá pagando 30. Ele é favoritíssimo, o Lula. Muito favorito, 1.4. É tipo como se o Corinthians jogasse contra o Novo Horizontino. Mas é que o Lula tem a vantagem dele ser o único nome na esquerda, né, cara? Todo mundo que é de esquerda vai votar nele. Não, agora tem, na direita, tem o Ciro Gomes, tem o Ciro Gomes. Não, tem ninguém vai votar no Ciro Gomes da esquerda. Tá todo mundo puto. Quem é de esquerda vai votar no Lula, e ponto. E não, é, não tem outra opção. É, exatamente, não tem. Eu acho que, dando porcentagem de novo, eu acho que o Lula é eleito... Tipo, primeiro turno com uma grande margem, assim, sabe? Tem chance do... E o Bolsonaro em segundo. Ser eleito no primeiro turno? Eu acho que tem muita chance por causa disso daí, que o Bolsonaro já desistiu. Alguma eleição já teve eleito no primeiro turno? Em 98, o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno do Lula. Caralho. Esse é o... Não sabia dessa, não. É o Blue Hand do Não Tem Como Dar Errado. Mas a minha previsão é simples, é que o Lula vai com o Bolsonaro pra final, né? Vai ser uma disputa não muito acirrada, o Bolsonaro vai ganhar de 3-0. Quer dizer, o Lula vai ganhar de 3-0. Ah, tá. 3-0? Eu acho que não chega segundo turno. E eu também espero que não chegue no segundo turno. Eu tenho muito medo de violência. O Lula vai ganhar com 70% no segundo turno, eu acho. Mas e se ele não competir, o Bolsonaro? Vamos supor que fosse entre o Lula e o Moro. Você acha que aí o Lula ainda ganha? Aí o Lula ganha mais fácil ainda. Com certeza, também acho. Aí acabou. Porque quem vota no Lula é bolsonarista... Não, quem vota no Moro é bolsonarista arrependido, porque o bolsonarista já tá brigado com o Moro. É, então, eu já vou ser o contrário, olha, é só o que eu vou falar. Eu acho que quem vota no Bolsonaro não vota nem no Dória, nem no Moro. É capaz o cara que vota no Bolsonaro votar no Lula, mas não vota no, nem nesses dois caras. O bolsonarista odeia o Dória. Todo bolsonarista que eu conheço odeia o Dória, odeia e meio que se sentem traído pelo Moro. Ainda tem muito bolsonarista ou diminuiu pra caralho? Acho que 30%. Acho que uns 30%. É muito. O que é muito pra caralho, assim, eu acho. Eu acho que, exatamente, de cada 10 pessoas que você parar pra perguntar, assim, na rua, vai ter aqueles dois que não, tipo, não discutem política, os dois, é o Lula, e, tipo, um vai ser, tipo, Dória, outro, terceira via, e os outros são o Bolsonaro. É assim, é essa a proporção, sabe? Mas nessa proporção aí, o Bolsonaro ganhou fácil, né, André? É, eu acho que o André errou um pouco. André deu uma proporção. Mas calma, deixa eu te falar. Tem muita gente, assim, que... Por que eu tô falando de 10 pessoas? E tem aquele pessoal que, o pessoal que não discute política, eu ainda acho que esse pessoal vai votar no Lula. O pessoal que, tipo, entre Bolsonaro e Lula... E o cara vota no sei lá, no Dória, ele vai votar no Lula. É, por exemplo, essa proporção no Nordeste seria 6 Lula aí, talvez. Essa proporção que eu falo é mais do Rio-São Paulo. Então, se for falar no Nordeste, o Lula vai pra 6 aí. E se for pro segundo turno, hein? Então, eu não quero que vá no segundo turno, porque eu tenho medo, muito medo de violência. Eu tenho medo de, assim, tipo, ânimo exaltado, negro querer... Porque em 2010 já teve... caso, ou 2010, 2018. Então, eu acho que Bolsonaro vai morrer sendo assassinado, porque, mano, ele já... Os bagulho que ele fala é muito pesado, tá ligado? E a galera vai guardando as mágoas e, mano, eu acho que vai dar alguma merda. Precisa de um louco pra dar merda. É, o louco da última eleição, ele... Os caras ficavam falando que ele deveria ter torcido a faca, tá ligado? Essas coisas aí, é uns bagulho meio pesado. Mas, ó, posso ser sincero, eu acho que a questão da facada foi proposital. Não tenho prova nenhuma, tô tirando a informação literalmente do nada. Eu acho que foi... Tanto que ele voltou esse ano, esse internado voltando às férias, e ele já deu desculpa da facada, a notícia, a manchete já tava falando da facada. Então, ou ele vai arrumar alguma coisa que ele saia como Marte e sobreviva, porque a facada foi muito... se a gente... caçar muito, o Adélio era um cara que participou de um clube de tiro com um cara que era bolsonarista, mas é que o Adélio era ligado ao PSOL, sabe? Uma coisa muito... parece que foi muito armada. Pegaram um cara doidão que era ligado ao PSOL, que conhecia bolsonarista e... sabe? Não sei. É, você acha que o governo Bolsonaro é tão organizado assim? Então, não o governo, mas eu acho que quem tá interessado, porque tem uns interessados que o Bolsonaro esteja no poder, porque o Bolsonaro, ele tá no poder, ele tem um grupo de empresários que colocou ele lá, sabe? Não foram só os bolsonaristas. É que nem, entendeu, aquele caso da tartaruga em cima do poste, né? Eu já vi a vaca em cima do poste. Cara, como é que funciona isso? Qual que é o caso? Da tartaruga? A tartaruga tá em cima do poste. Então, o que você sabe é que alguém botou ela lá, entendeu? Você não sabe como ela chegou lá, mas você sabe que alguém botou ela lá. Tá. Pra ela estar lá, alguém colocou. Mas não é meio loucura você confiar num louco que atirou, viu, cara, que era do mesmo clube de tiro, pra acertar precisamente uma facada onde não te mate? Então. É um risco meio alto, né? Mas eu acho... Ele errar? Então, eu acho estranho porque na hora tinha gente com gases já pra limpar o ferimento. Na hora, assim, no instante que ele tomou a facada. Ah, primeiro só parece meio teoria de conspiração, mano. Não sei, não. É, então, eu acho que foi uma... E foi uma coisa... Foi o que garantiu ali, foi o que garantiu ele não participar dos debates. Mas e como é que vai ser esses debates, cara? Mano, esses debates vai agora vai de novo, ser... Né? Não, mas o Lula também não quer, tipo... Como é que vai ser os debates? Vai ser o Moro, o Ciro e o Dória no debate? Porque os dois não vão vai participar. Ser quem vai melhor nos podcasts. É, o debate virou... O Monark virou o intermediador do debate. O Monark é um exemplo de cara que eu tô falando. Ele sabe que não entende das coisas, tipo, muitos assuntos que ele aborda, mas ele acha que tem que ter opinião. E ele acha que a opinião dele tem que ser levada em consideração. É um ponto que ele fala. E muita gente concorda com isso. Sabe esse negócio da facada que você falou, André? Eu conheci uma pessoa. E ela é fotógrafa e uma amiga dela estava no momento da facada e tirou uma foto da hora da facada. Sabe por quanto que ela vendeu essa foto? Tem ideia? Não tenho a mínima ideia. Você tem ideia, Diego? Eu estaria uns 20 mil reais. Posso falar? Pode. Fala aí. 50 reais. É. Caralho. Por que tão pouco? Não, é que a gente saiu, eu, Gustavo, o Alessandra, e foi essa amiga do Alessandro, e contou isso, tá ligado? E ela ficou tipo, adivinha quanto que ela vendeu? E todo mundo, nossa, mó grana, ela, 50 reais. E a gente ficou, mano, vai se fuder, velho. Mas o André falou que tá preocupado com violência. Cara, eu acho que, tipo, assim, velho, as coisas, os ânimos estão meio exaltados, muito porque, tipo, a Globo, ela só fala de política e só fica batendo na tecla da política o tempo todo, tá ligado? Nessa próxima eleição, quem vai se eleger vai ser o Lula. Nessa próxima eleição, o Lula vai vencer. Aí a Globo acho que vai dar uma pausada com isso, vai dar uma minimizada. Aí eu acho que os ânimos, eles vão dar uma abaixada um pouquinho. Não. Eu acho que é ruim o Lula ser eleito por causa disso. A Globo não para de falar de política desde aqueles protestos de 2013 que ocasionou o impeachment da Dilma. Ela não para. A intenção da Globo, sempre foi tirar o PT. Eles escolheram, eles apostaram no cavalo errado só. Então, mas agora a intenção deles é tirar o Bolsonaro. Então, mas eu acho que a Globo... Tentando tirar o Bolsonaro ganhou mais popularidade. Ah, não. Com certeza não. Eu acho que totalmente, faz totalmente sentido. Mas você acha que o Lula ganhou mais popularidade quando eles tentaram tirar o Lula? Não, eles nunca tentaram tirar o Lula, eles tentaram tirar a Dilma. Ah, sim. Mas você acha que ela ganhou mais popularidade? Não, tanto que ela saiu. Então, mas esse é o ponto. Era acima disso porque ele usou isso como, ó, eu tô peitando a Globo como marketing pra ele, cara. E ele peitou a Globo. Uma das coisas que o Bolsonaro fez... foi peitar a Globo, e a Globo perdeu muito com o governo Bolsonaro. Perdeu bastante, tá ligado? Perdeu muito. Mas então, agora... O lixo e é isso, né? Então, mas agora vai entrar o PT de novo, e eu acho que agora ela vai falar menos de política, vai querer falar pouco menos. E aí... Vai falar muito mais. E assim, eles vão tentar apostar no cavalo de novo. Não deu certo. Não vai dar certo agora em 2022. Porque eles estão lançando o Moro ao candidato da Globo. Não, então, eu acho que não. Eu acho que, tipo, eles vão falar menos de política e eu acho que aí, agora sim, os ânimos vão se acalmar agora, eu acho. Por que que tá todo mundo meio doidinho? O pessoal tá meio doido com política, né? Eu acho que é meio... Tá todo mundo meio louco, meio doido, tá ligado? Enquanto Lula e Bolsonaro, eu acho que vai ficar essa briga aí. Então, aí todo mundo tá meio dodói, todo mundo vai ficar meio... Então, eu acho que o problema começou porque tudo começa assim, você fala, tipo, a gente não vai discutir política, porque a gente não discute. Parte do princípio que política... A gente sempre ouve das pessoas mais velhas que política, religião e futebol. Não se discute, tá ligado? E eu acho que é uma coisa que a gente cresceu ouvindo. Mas só que aí que acontece? Você não vai discutir... Você não vai querer discutir religião se você, tipo... tiver uma religião que não... que ninguém morra da sua religião por exercê-la, tá ligado? Aí você não vai querer discutir mesmo. Ninguém vai matar você porque você é de religião X e Y. Mas se você for de outra religião, talvez você morra por causa do ato de... porque você tá, tipo, exercendo a sua religião, entendeu? Aí a pessoa não vai querer discutir mesmo. Política é outra coisa. Ah, porque tudo político é igual. Então, eu acho que todo político é igual. Eu acho que o Dória é igual ao Lula, que é igual ao Alckmin. Todos esses políticos são a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa. Só que eu acho que o Bolsonaro era diferente, porque o Bolsonaro não é político. Eu acho que o Bolsonaro é meio que tipo uma... fantoche. Nem isso. Eu acho que ele, tipo... é gangster. É tipo nível gangster, sabe? Eu não acho que ele tenha... Ele coordene grupo de extermínio, essas coisas, porque eu acho que ele não tem culhão pra isso, mas ele... com certeza é de um grupo que faça isso, entendeu? Pra isso ser verdade, você tem que entender, achar que ele é inteligente. Eu não acho que ele tem capacidade de planejamento pra essas coisas. Eu acho que ele só é burro e deu sorte, tá ligado? Mas eu acho que não só deu sorte. Ele deu sorte ou ele é a tartaruga lá? Ou então ele é o bode expiatório. Colocaram ele lá. Mas eu não acho que ele em si tenha inteligência pra fazer plano nenhum. Ele não parece ter, pelo menos, não demonstra. Ele não tem. Deixa claro que não tem, tá ligado? Pode anotar aí, tipo, depois dessa eleição as coisas vão ficar mais amenas, mano. Pode anotar. Pro Gustavo, esse é o ano que a gente vai parar de falar de pandemia, parar de falar de política e ficar todo mundo paz e amor. Sim, eu acho que sim. E eu acho que é muito por causa da Globo também, cara. Porque a Globo vai parar de falar tudo, de falar... Porque, mano, você... Por que uma pessoa mais idosa... Por que o meu avô, todo lugar que eu vou, eles falam... Pô, avô, eu vou lá no centro. Pô, toma cuidado, mataram 4. Porra. Toda vez que eu vou pra qualquer canto, meu avô fala que mataram não sei quantas pessoas. É porque ele vê na TV. Mas eu acho que não é Globo. Eu acho que é mais Datena. Não, então, isso que eu tô falando. Porque meu avô vê o Datena e isso mostra o Datena todo santo dia. Agora, por que as pessoas estão meio dodóis da cabeça de negócio de política? É porque elas veem isso todo santo dia na TV e toda vez martelando a pessoa que ela não gosta, falando mais coisas sobre ela, ou tipo, elas veem coisas na internet e as pessoas falando sempre. Tipo, isso daí dando uma parada tende a amenizar os ânimos de todo mundo e talvez no futuro, sei lá, as coisas fiquem menos... extremistas, talvez? Eu acho que o pessoal assiste Globo, você tá dando muito crédito que o pessoal assiste Jornal Nacional. Eu acho que o pessoal para assistir Globo novela só. E futebol. Só. Eu acho que ninguém mais assiste TV assim. Eu ia perguntar, a galera aí costuma assistir TV? Porque eu não assisto TV desde que eu saí do Brasil. Tipo, eu tenho agora, a primeira vez que eu tenho. Eu não assisto, cara. A primeira coisa que a minha mãe faz quando chega em casa é ligar a TV. A primeira coisa que minha mãe faz quando acorda é ligar a TV. Eu acho que a partir da nossa geração... a TV já era. Sabe por que eu falo isso? Eu tava aqui com o Benjamin com a TV desligada esses dias. Ficou semanas desligada, eu percebi ontem porque eu fechei um filme do Advogado do Diabo. Aí eu falei, caraca, a TV ficou fora e eu não percebi que eu tava fora. Eu tenho o notebook, o monitor, o notebook do serviço, notebook particular aqui, o Chromecast... Isso já acabou, sabe? Meus plugs já... Eu já tirei a TV do meu quarto há muito tempo atrás e na casa lá, eu e a Carol não vamos ter TV no quarto. A única TV vai ser da sala e pra assistir vídeo, filme. Sim, não tem necessidade mais. A televisão já não é mais essencial como foi antes. Porque, tipo, tem outras formas de entretenimento e de ouvir notícia, caralho. Aqui em casa, meus pais têm botado TV até na cozinha, por exemplo. Assim, não, meus pais é a mesma coisa. Eles assistem enquanto estão tomando café da manhã, tá ligado? Mas voltando, eu acho que o Lula ganha essa eleição. Eu acho que as coisas vão se normalizar, tipo, esse vai ser o ano que as coisas vão voltar aos eixos, sabe? Tava tudo meio doido, foi um ano meio louco, as pessoas ficaram meio malucas, mas acho que agora as coisas vão voltar aos eixos. Cara, eu acho que voltar aos eixos é uma palavra muito forte. Mas vai mudar, só que pra melhor ou pior, não sei. Eu não sou muito otimista, não. Eu acho que não tem uma opção boa. Quem quer que ganhe, não vai. Talvez, tipo, acalme os ânimos, mas não melhorar em si, não sei. Você acha que melhora? Acho difícil. eu acho que melhora de um certo, assim, sabe, porque a gente tá muito na bosta, eu acho que melhora algumas poucas coisas, assim, tá ligado? É, ânimo, talvez, porque, assim, eu vejo que tem muita galera que tem os defensores do Bolsonaro, tem muita gente que tá desanimadaça só de ver o Bolsonaro. Eu sou um desses, que quando vê qualquer coisa relacionada ao Bolsonaro, já, meu, só de não ter o Bolsonaro, já é uma coisa boa. E aí, independente quem entra, eu acho que vai entrar o Lula porque os outros não têm força. Mas eu acho ruim ser o Lula também, porque ele já, tipo, é de outra geração e ele é muito... É o político demagogo, tá ligado? Ele fala o que a gente quer, o que quer ouvir, tá ligado? E é muito fácil isso. Essa é a essência de ser político. Não, mas então, eu acho que depende. Depende. Você fala o que você quer ouvir, mas você tem um determinado público. O político tem um determinado público, assim, né? O Lula não, ele pega tudo que é ruim no Bolsonaro e fala. É. Eu acho difícil... ter uma opção que vá ser boa, tá ligado? E mesmo porque não só... Mesmo que o cara, que vem alguém que seja bom e que queira mudar tudo, o sistema é muito travado, cara. É difícil você mudar alguma coisa no Brasil. Tem propina embutida em tudo, tá ligado? Não tem muito como fugir. Eu acho que é dar muito, é também é dar muito crédito pro presidente, tá ligado? Porque o Bolsonaro, beleza, o que, que eu critico o Bolsonaro foi só a questão das vacinas, que aí dependia dele. Agora, tem muito mais coisa que depende de deputado, de governador, de prefeito. Pandemia em geral, né? O que eu acho foda do Bolsonaro é porque, assim, dá muito trabalho. Eu tava comentando com meu primo que dá trabalho você administrar pandemia. Só que dá muito trabalho também você negar a pandemia, tipo, com gente morrendo. E é o que o Bolsonaro faz. E, meu, dá um trabalho do caralho você falar que, ah, mano, não morreu tanta gente. Ele não só ignora, ele gasta o tempo pra falar contra ainda. Não, e ainda faz questão de ser o cuzão, né, falando que não vai tomar vacina nas bagulho internacional lá. Mas sabe quem tá puto com isso, cara? Quem tá muito puto? É o Dória, cara, porque o Dória fez tudo certinho. Fez tudo certinho. E agora ele é o quinto favorito aqui pra eleição. Mas, mano, ele fez tudo certo. Se você for ver, assim, o que ele fez na parte da vacina, não tô discutindo se ele é bom ou se ele é ruim, mas tô falando, na parte da vacina, ele fez tudo certo. É, exatamente. E o que acontece? O pessoal odeia. Num cenário entre Dória e Bolsonaro, muita gente votaria no Dória. Muita gente votaria no PT, votaria no Dória. Mas... Não chega, ele não tem força. É, ele não tem força. Até se ele chegasse, ele ganhava. Mas, sabe, ele até teria força. Só que o pessoal lembra que ele apoiou o Bolsonaro em 2018. É a mesma coisa que o Moro, entendeu? E, cara, eu vou te falar, se o PT não tivesse um candidato, o Ciro Gomes eu acho que ia ser o favorito. É, o Ciro Gomes é complicado, porque ele... Eu comparo ele com a Tabata Amaral. Eu acho que ele seria a nossa Tabata Amaral, tá ligado? Ele apunha lá muita gente da esquerda que apoia ele e ia se sentir meio que traído. Mas aí que tá, tipo, quem que da esquerda é forte aqui, ó? Eu só tô vendo o pessoal da direita, ó. Bolsonaro, Moro, Dória e tem o Ciro Gomes. Ele atrairia todos os votos da esquerda. Se fosse a mesmo segundo turno da última eleição, Haddad e Bolsonaro. Mas a esquerda não teria uma segunda... É, tipo, Haddad, não teria uma outra pessoa pra não, colocar? Não, eu tô falando, se o PT não tivesse um candidato. Mas é que a gente tá dando muito crédito pra esquerda e direita, mas ninguém... tem a gente, no nosso mundo, assim, se a gente for pegar... O Brasil como um todo, ninguém sabe o que é esquerda e direita, Gustavo. O pessoal do Nordeste vai votar no Bolsonaro porque... É, ou vota no Lula, porque o Lula tem essa fala, esses negócios, tipo, tem força. Ou vai votar no Bolsonaro porque, pelo mesmo motivo, tá ligado? Porque o cara é o cara que vai fazer acontecer. É o negócio de carisma, né? É, entendi. É mais pela pessoa do que por qualquer outra coisa. Exatamente. A nossa ideologia política tá muito presa na nossa bolha aqui, mas tem muita gente que não tem noção de quem é esquerda e direita. É verdade. Acho que ainda tá certo. Sim, o pessoal lá não tem uma educação suficiente pra decidir o que é melhor, tá ligado? Quem chegar lá e convencer eles primeiro, já era. E aí cai no papo da demagogia, por isso que eu tô falando do Lula, assim, muita gente tá triste lá com a questão do Bolsonaro, e aí vai ouvir o Lula, mano, puta, o Lula arrasa no diálogo lá, no debate, tá ligado? O cara é político há 300 anos, ele é bom de oratória. Não, e tá antes de ser político, ele era cara de sindicato, assim, sabe, ele discutia com empresa, tá ligado? Político é bom de fala, cara, eu já vi o Ciro Gomes falando, cara, o cara fala tão bem, o Dória falando, os caras falam bem, é impressionante. Agora, eu acho nem todo, essa nova onda de políticos, assim, por exemplo, você pega a Joyce Hasselman lá, o Mamãe Falei, eu não acho que eles falam bem. Muita gente fala que eles falam bem, mas eu acho que eles são, eu não sei se é porque, eu acho... Eu nunca ouvi eles falar. Eu nunca vi eles falar, mas eu já ouvi o Kim Kataguri falar e ele fala muito bem. É, Mas esse cara é político? Ele é deputado. É complicado, a política é foda. Não consigo animar porque eu não consigo ver lado bom em nenhum, tá ligado? Tem um menos pior, mas menos pior não é muito diferente do outro. Eu acho que a gente tá fudido de qualquer jeito. Aí, no caso, vocês estão fudidos de qualquer jeito. Eu não tô morando mais aí. Boa observação. Valeu aí. Foda-se. Aqui eu tô de boa, tá ligado? Aqui tem, deve ter corrupção aqui, mas não, nada comparado com o nível do Brasil. Mas eu não consigo ver um, sei lá, animar que vai mudar pra melhor, tá ligado? Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente, nenhum de nós vai estar vivo pra ver isso aí, tá bom. Pode mudar, mas vai demorar muito, tá ligado? O que você acha que dá jeito, o Brasil ou a seleção ganha uma Copa primeiro? Eu acho que a seleção ganha uma Copa primeiro. Pra melhorar a ponto de ficar, tipo, bom que nem é aqui... Não, aí não. Aí não é a comparação. Aí é o perfeito comparado ao Brasil, né? O que seria um bom? O Chile? Acho que o Chile. O Chile é um tipo horroroso. O Chile tá uma zona. Pra mim, o Chile é... O Chile tá... Atualmente, o Chile está numa Eles zona. Eles elegeram um cara de esquerda, novo, lá. A Argentina tá um caos, né? A Argentina tá um caos. O Brasil precisa chegar em patamar de qual país? O Brasil tem que chegar no patamar, talvez, dos Estados Unidos, talvez? Cara, Os Estados Unidos é meio bagunçado também. Os Estados Unidos tem aquele negócio que eles se acham fodas, mas eles são meio bem bagunçadinhos também. Eu acho que os Estados Unidos não é bom. Eu também acho que os Estados Unidos não é bom. Então, mas é isso que eu tô falando. Não dá pro Brasil chegar numa Nova Zelândia, mas eu acho que os Estados Unidos talvez seja Seria o Brasil que deu certo? Não, eu acho que os Estados Unidos é bem pior que aqui. Brasil é pior? Não, os Estados Unidos é pior? Você acha bem pior? Não. Olha, sabe por quê? A gente sofre aqui no Brasil... algumas coisas que a gente sofreria muito pior nos Estados Unidos se fosse morar lá, que é a questão de xenofobia. É muito forte. A gente não tem noção, é porque a gente vê muito filme assim, mas o cidadão comum americano, ele é um eleitor do Trump. Deixa eu perguntar, o que é mais fácil de mudar, a xenofobia lá ou a política aqui? Aí é eu acho que a política aqui. A política aqui. Eu acho que é mais difícil de mudar. Vou criar uma polêmica aqui. Eu acho sim. Oi, desculpa, fala, Diego. Esse negócio de xenofobia é muito relativo. Você vai pro país dos outros e quer manter a sua cultura, vai ter pushback, tá ligado? Eu nunca tive problema nenhum aqui, porque eu vivo a cultura da Nova Zelândia. Mas se você, tipo, sei lá, vou pôr um exemplo, você é árabe, tá ligado? E você vai querer manter sua cultura, você vai usar as roupas diferentes, você tá sendo diferente do resto da população. Então, tipo, é diferente. Ninguém se atrai pelo diferente. Mas, se você for e ficar viver a cultura de lá, você não tem problema nenhum, cara. Eu nunca tive problema nenhum na Nova. Mas não só então, o racismo lá é bem pesado também e tudo mais. Esses problemas eu vou falar uma coisa pior, é mais fácil de ser mudado do que a política aqui do Brasil. Se for isso, talvez seja melhor lá. Então, mas só, o Diego levantou um ponto importante. Você pega a cultura da Nova Zelândia, só que a Nova Zelândia, se a gente for pensar, ela foi uma colônia inglesa. A cultura dela é herdada de uma cultura inglesa, tal qual dos Estados Unidos. Só que a diferença é que, por exemplo, se você fosse seguir a cultura da Nova Zelândia, você teria que seguir a cultura maori. Tá. Seria a cultura nativa. Não, mas o que eu digo, quando eu digo a cultura do lugar, seria a predominante. No caso, então, tem uma maori, mas a predominante é a inglesa, não é a maori. Aí você tá vendo qual que é o problema dos Estados Unidos? É que lá tem uma cultura predominante. Então você vai chegar com a sua cultura, você não pode exercer ela porque tem uma cultura predominante, isso é errado. Então, mas você tem que se adaptar ao lugar que você tá indo, não o lugar se adaptar a você, né? Mas e aí, e quem era nativo daquele lugar? Ele respeitou quem era a cultura local? Tá errado, se for levar a esse ponto. Aí no Brasil também tá errado, que seria a cultura dos povos, sei lá, tupi. É, exatamente, o pessoal fala muito assim, de São Paulo. Ah, vem muito nordestino e rouba emprego pra São Paulo, tá ligado? A gente, da minha família, a gente sempre sofreu com isso, mas o nordestino pega muito trabalho operacional. Agora mudou, né? Dos anos pra cá, mudou, porque você vê nordestino ocupando cargo em banco, sendo advogado, essas coisas. Mas antigamente era só operacional, metalúrgico, era serviço de limpeza urbana, serviço de limpeza. E quem morava em São Paulo era o cara que seguia essas profissões. O cara era advogado, professor, dentista e. Segue o fio, sabe? Mas então, pra você ver como mudou, tipo, a política, por exemplo, no Brasil não vai mudar tão rápido, tipo, tão rápido que, vamos supor, vai 50 anos. Não vai mudar em 50 anos da mesma forma que isso daí, tipo, não tô falando que mudou completamente, mas, tipo, teve uma melhora ou não? Eu acho que tem uma melhora, até porque a gente tá discutindo isso daí, a gente não discutiria isso antes. Exato, exato. Tipo, mas agora, tipo, eu não sei nem como começar a mudar a política no Brasil. Começa pela gente mesmo, sabe, o Gustavo. Mas isso, eu acho que isso não muda nada, eu acho, não sei. Ah, muda, porque sabe o que acontece? Eu acho que quando a gente, tipo, cresce, essas coisas, a gente começa a mudar algumas coisas na gente e a gente consegue passar isso pra frente. O ponto que eu ia falar, assim, aquele questionamento, eu acho que, só respondendo a pergunta que o Fábio fez, por que eu acho que era mais fácil mudar a política no Brasil do que a questão da xenofobia nos Estados Unidos? Eu acho que é por causa disso, porque a questão da política no Brasil a gente já tá melhorando. A passo de tartaruga, mas já tá. Nos Estados Unidos a xenofobia lá é muito mais difícil. Eu acho que tá melhorando mais rápido do que a política aqui. Eu acho que a política aqui não tá melhorando. Ah, eu não sei porque eu não tenho dados. Eu não sei porque eu não tenho dados. É a gente tá baseado no nosso achismo. Mas eu também, no meu achismo, eu acho que lá tá melhorando mais do que aqui também. Sim, e quando, tipo, o que o André falou dos nordestinos ir pro Brasil e fazer, ir pra São Paulo e fazer, tipo, cargo operacional. Tipo, é a mesma coisa que aqui, tá ligado? Que, bom, não sei nos Estados Unidos, mas aqui, tipo, você vem de fora, os imigrantes geralmente fazem os trabalhos que ninguém quer, porque eles aceitam, tá ligado? Eu não precisei fazer isso por muito tempo. É, mas às vezes o cara nem consegue. Não, mas às vezes o cara, tipo, não consegue sair. Se você fizer tudo certinho e conseguir seu visto, você sai dessa situação, você não fica nela pra sempre. Você fica nela pra sempre, geralmente por preguiça ou porque, sei lá. Mas, pô, se você tá há 15 anos no país e você nunca conseguiu deixar de fazer só limpeza, é uma coisa errada com você, não com o país. Não é possível que não tenha tido nenhuma oportunidade, que você não tenha aprendido a língua, caralho. É, demora, não tô falando que é fácil o começo, mas é possível sair da situação, tá ligado? Mas talvez seja um problema até com o país, talvez, também, né? Não sei também. É, eu pensando num país como a Austrália, como a Nova Zelândia, que deve ser muito parecido com a Austrália, eu concordo com o Diego. Agora, nos Estados Unidos, acho que talvez seja um pouco diferente, eu não sei. Talvez sim. Por exemplo, o Kainan, ele não tá trabalhando na parte de engenharia lá? Brasileiro. Ele chegou já com o green card. Ah, sim, tem isso também, né? Não sei qual é a diferença. Eu acho que se a gente for comparar, a gente sai de um nível universitário e vai para um outro país. A gente já tem um conhecimento muito maior. Aí uma pessoa que vem de um Nordeste da vida, ele sai com um nível básico de escolaridade. E como se estivesse indo para outro país, sim. Também tem essa, tipo, a gente entra nos países porque eles consideraram que a gente é apto a entrar nos países, sabe? Tipo, no caso do Nordeste, não é, o cara tá saindo meio por desespero, talvez. É uma outra situação, eu acho. Sim. Hoje em dia nem tanto, porque teve uma evolução lá, cara. Não dá para dizer que continua na mesma. É errado falar que tá a mesma coisa de 20, 30 anos atrás, sabe? Eu tenho parente lá e lá hoje eu tenho universitário na família que fez faculdade no Nordeste, ligado? O que era impensável há, tipo, 20 anos atrás. Tem empresas grandes lá. Exatamente, tinha bastante. Então, assim, não dá pra pegar isso como muleta. Por isso que eu tô falando que melhorou aqui no Brasil, porque eu tenho exemplo. Mas eu não dá pra falar dos Estados Unidos, que eu não sei também como que são as coisas lá. É, esse que é o problema. Bom, eu sei Austrália. Ideia. E a Austrália eu tendo a ser mais da visão do Diego, mas aqui no Brasil talvez eu tenda a ser mais da visão do André, não sei. Talvez isso. Cada lugar é diferente. É, pra refletir também, a gente não sabe também, não tem como a gente cravar aqui na pedra, né? Tipo, não, tá certo isso. Certo. É isso aí, mano, é isso aí. Alguma previsão mais ou fechamos? Fábio, você que trabalha com finanças, faz a previsão de que ação que é pra comprar esse ano que vai subir. É, renda fixa. Quem é que vai ganhar o BBB? O que vocês acham? Eu não sei quem tá. Quem que vai estar no BBB? Olha, tem aqui, eu tô com a lista de participantes, hein, ó. Fala aí. Lado Pipoca, Laís, Luciano, Gessilane, Eliezer... Primeiro, vai ser do Lado Pipoca ou do Lado... Camarote? Camarote. Eu acho que vai ser do Lado Pipoca. Eu acho que vai manter do Lado Pipoca igual todo ano. Eu não sei o que que é, qual que é a diferença? Pipoca é não famoso. Pipoca é não famoso. Você entra lá, você é pipoca, tá ligado? Se o Projota entrar, o Projota é camarote. Se um Instagramer que tem mais de 1 milhão entrar, é camarote. Olha, sabe o Dadinho, o cara que faz o Dadinho, criança, tá no camarote. Olha aí. Mas então, você acha que vai ganhar quem? Pipoca ou camarote? Eu acho que Pipoca, que é o que não é famoso, né? Pipoca. Então vamos ver nos Pipoca aí. Fala os nomes. Ó, tem a Laís, Luciano, Gessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Rodrigo, Natália e Vinícius. Eslovênia deve ser. Gostei do nome. Eslovênia? É. Cara, eu acho que o primeiro eliminado vai ser desse Pipoca também aí, viu? Mas você, peraí, você falou de Eslovênia pra ganhar a Copa do Mundo de futebol? Ou... Não, o Big Brother, a Copa do Mundo não vão bem, não. Ah, tá. Fala os nomes de novo aí, cara, que eu vou chutar um, que eu não faço a menor ideia, não sei nem quem é nenhum deles. Thiago Abravanel, Diego, Thiago Abravanel. Ele vai? Vai. Neto do Silvio Santos. Não, não ganha, não. Ele é gordo. Gordo não ganha. Muito bem observado. Gordo não ganha? Gordo não ganha, Big Brother? Não ganha. Fale um. Não ganha. Ó, tem um cara aqui de camarote. Puta, não conheço. Arthur Aguiar, eu não conheço. Pedro Scooby, eu não conheço. O Scooby ganha. Oi? Scooby ganha. Ele é um surfista. Ele era namorado de quem? Ah, sei. Ele era namorado de alguém famoso, já ouvi falar. Tem a Bruna Gonçalves, eu também não sei quem é. Paulo André Camilo, também não sei quem é, do camarote. Teoricamente era famoso, mas eu não sei quem é. Maria, também não sei quem é. Porra, Maria, deve ser muito, porque a pessoa tem nome Maria, seu, tipo, nome famoso dela é Maria. Maria. Só cara. Maria? Caramba. Jade Picon, eu já ouvi falar. Essa Jade Picon tá na cara que ela vai ser cancelada forte, cara. É, tá ela cara. Eu já vi umas zoeiras dela sendo super fresca, tá ligado? Mas vamos ver. Eu acho que a Eslovênia vai ganhar e tô cravado. Tô forte com ela. Fechadão. Quem é a Eslovênia, meu Deus? Eu não sei também. Linda Quebrada, que eu não sei quem é, e o Thiago Abravanel. Fechando. Cara, eu acho que vai ser esse Luciano, cara. Ele é um rapaz negro, de óculos, parece bem nerd, tem um black power, e não é gordo, Diego. Então eu acho que esse Luciano tem chance. Ganhou o Luciano, então? Tem chance. Esse Eliezer tem um bigode maneiraço. Ah, vai ser o primeiro eliminado. Eu tô é com... É aquele cara padrãozão que tem todo Big Brother, né? É. Eu acho que essa Natália aí tem chance de ganhar, viu? Descreva a Eslovênia. A Eslovênia é o quê? A Eslovênia é uma gostosa genérica. Não vai ganhar. Ganhou. Ganhou. Ganhou seu coração, né, Diego? Meu coração, ela já é número 1. Eu nem conheço. A considero pacas. Acho que é isso. O Big Brother não dá pra falar, não. Eu tinha que fazer um apartado, porque eu nunca assisti Big Brother. Eu assisti o primeiro Big Brother lá do Kleber Bambam. E eu achei alguns outros, assim, esporádicos, mas depois eu nunca mais vi. André, te convido a assistir esse Big Brother, né? Te convido a assistir comigo. Eu duvido que aguenta, mano. O Big Brother é a coisa mais chata do universo, velho. Não duvido que o André consegue ficar mais de 2 semanas assistindo esse negócio. Eu acho que aguenta. Eu acho que aguenta. É eu me surpreendi que o Fábio tava assistindo isso ano passado. Eu não acreditava, eu mano. Aguenta e não só aguenta como é. Vai gostar. Beleza. Cara, mas é... Aí, vocês são malucos. Desafio aceito, eu vou assistir. Eu vou assistir o primeiro com o Fábio. É isso. Olha só, eu vou tirar aqui uma carta pra gente finalizar o podcast, que tá gigantesco, vou ter que editar pra caralho. Boa sorte. Esse ficou bom. Vamos lá na carta do pai. Eu separei aqui os arcanos maiores e os arcanos menores. Né? Antes de fazer isso, você podia explicar o que são os arcanos? Arcanos maiores são daquela carta do número 1 até o 23, né? Que tem o mundo, tem os enamorados, o louco. Vai ter o desenho e vai ter o nome, né? Os arcanos menores é tipo uma carta de baralho. Ué, por que que os maiores são as menores e as menores são as maiores? Os menores, tipo, os arcanos menores são 23 só. São menos números, né? Então, por isso que arcanos menores. Tá. E, tipo, esse daí é uma previsão mais ampla. Os arcanos maiores são previsões mais específicas, né? Eu tô aqui com o site que vai me falar o que significa cada um. Qual que é o arcano maior do ano de 2021? 2022. Vou pensar aqui, vou tentar ver aqui uma que tá mais brilhante, uma que me chamou a atenção. Essa aqui me chamou a atenção. Brilhante. É que quando eu passei numa cigana, ela fazia assim, ela via assim uma carta que chamava mais atenção pra ela. Calma aí, não pode acabar o podcast sem você ter que contar essa história. Eu já você falei, já. Eu fui, não fui na cigana, eu fui numa mina na Austrália. Uma mina que ela incorporava uma cigana. Eu não conheço essa história não, velho. É. E o que que ela falou? Ela acertou? Não, ela previu meu futuro, só que ela foi meio estranho, porque, tipo, ela pegou a carta do tarô, os arcanos menores, e abriu todos, tá ligado? Tipo, eu achei que ela abriu uma só, mas ela abriu todas as cartas. Então abriu os 23. Enfim. Oxi. E aí, mas o que que ela falou? Qual foi a previsão dela? Ah, falou que ia ter uma viagem, ela falou que eu ia me decepcionar nessa viagem, ia ter uma mudança na minha vida, falou várias coisas. Quando é que você leu o horóscopo? É, exatamente, várias coisas vagas, você podia ser uma cigana, cara. Ó, você faz previsão aí. Ó, vou abrir aqui o arcano maior pro ano de 2022. Opa, o imperador. Seria o Lula? Não sei. É o barbudo. É um barbudo. Olha, pronto. Tá, o que, que o imperador quer dizer, cara? Controle, estabilidade. Lado masculino, sexualidade masculina. Pô, bacana. Muito. Eu achei claro. Lula, mas tá mais pra Kit Bengala, né? É. E agora, ó, o arcano menor. Eu tirei o pajé de copos. E o que, que tem desenhado na carta aí? Do pajé de copos tem um... Pajé de copos. Ele tá segurando um copo com um peixe saindo do copo. É o Gustavo saindo de casa. É isso. É isso. E levando peixe. O Gustavo é signo de peixe, né? Comida. O Gustavo é signo de peixe. É verdade. Deixa eu só ver o que significa. Uma criança criativa e sensível. Pode indicar uma mensagem de amor. Meu Deus, alguém vai ter filho mesmo. Você tava certo. É, você preveu corretamente. Alguém vai engravidar por acidente aí. Não, eu não falei que era por acidente. Eu falei que era... Ah, mas é mais interessante, né, mas cara? Você falou do acidente várias vezes, tá? Exatamente, você falou. Então que... beleza, pessoal. Então finalizamos mais esse podcast. Não tem como dar errado. E falou aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Até mais. Mano, preciso mijar urgente aqui. Eu fui no intervalo. Make me go to rehab.